Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É, que o tio vai ensinar o que é isso? Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, é dominical, é o podcast Chorume, Chorume com X, hospedado no chorume.com.br, do meu lado direito, ele que tem tatuado nas costas Sassá Muteba, Wesley Zop. Olá. E do meu lado esquerdo, ele que não anda de pogobol, mas anda de mogomonobol, Gabriel Asmar. Sou eu. E eu aqui rosteando Douglas Domiciano Ganso, que enfio o espanador no cu e faço um cover de Ney Mato Grosso vestido de pavão. Pô, mas fica sensacional. Obrigado. Cara, queria ver. Você põe lanterna e se imita um vagalume também, não? Nem Mato Grosso faz isso? Não, ele não faz. Então, porra. Ah, é só do Ney Mato Grosso. Ele enfia o espanador de cu e vira homem, vira vira. Exato, tá. Porra. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast que é igual chupar um tatu. Chupar um tatu? Isso, não faça enquanto estiver andando de cavalinho nas costas da sua avó, Wesley Zola. Ah, é comer um espetinho de tatu. Não, chupar o pau de um tatu. Que espetinho de tatu? Cê, não, não sei. Você é louco, cara? Eu não sei. Você é insano, bicho. Carne de tatu é venenosa, cara. E outra, vai matar o bichinho. Exato. Né? Mano, dá uma olhada. Chupa o pau nele. Tô falando pra alegrar a fauna brasileira aí. E você vem falar demais, você é um canalha, né, Wesley Zop? Não, eu tava perguntando, é uma dúvida, pô. Mas muito bem, então hoje estamos no último episódio do ano aí, o último episódio do Chorume. Vamos rapidamente aí pros nossos jabazinhos. Wesley Zop, você participou de algum podcast essa semana ou não? Sim, invadimos 3 lugares. Opa, cu, boca e buceta. Quem dera, fosse. Quem dera, fosse. Tá, tudo bem. Então, onde estivemos, Wesley Zop? Eu participei da leitura de e-mails do Na Trilha, Porque o Renan vive dizendo que você não é digno de falar de esportes. Sim, por isso que eu só vou na leitura de e-mails. Sim, porque ler você ainda sabe o esporte que o Wesley Zop mais faz é ler. Não, mas eu não li nada. Ah. Não, eu só participei da leitura de e-mails. E já pensou li. Cansaço que daria? Deus que me livre. Só ficou ali criando ruído. Pra ele ter que editar. Ele só ali no... E foi no episódio Trail Run. Ah, é isso, cara? Então falei certo? Eu sei lá. O Traiu Ron. Traiu Ron. Tudo bem. A gente, link na postagem, tá, segundo o Arnaldo aí. Eu participei de uma entrevista também do Luiz Gustavo, que ele tem um canal no YouTube, mas ele só põe o áudio com algumas imagens aleatórias. e ele faz entrevista com o podcaster. Ele edita vídeos, acho, também pro Conversa Nerd Geek, não é? Acho que sim. Ele edita vídeo pra algum lugar, ele entrevistou o Wesley Zop falando de sua infância difícil como jagunço na Paraíba. Sim, depois como banha fria. Tudo bem. E daí o alagoano Luiz Gustavo lá entrevistou o Wesley Zop, está engraçado, não o Wesley Zop, o Wesley claro Zop que é um merda. E também participamos do anime Sphere, que todo mundo diz que eu falo errado, mas acho que não. Eu acho que não falou errado. Mas é anime Sphere. Tá? Com anime, PH. Com PH. Então é anime Sphere, a gente falou sobre dois animes lá, falamos sobre Golden Boy e Afro Samurai. Afro Samurai. Então ali a gente tentou falar, mas talvez a gente mude o nicho aí, porque a gente fala bem de animes. Né? Não sei não, se a gente não vai criar um... Churume Sphere. Não, um anime Square. Ou anime Sphere, mas de justo. De justo, pode ser. Muito bem, então os links estão na postagem lá, vamos prestigiar esses... podcasts que a gente participou lá e comente lá, nossa, que bosta, que lixo, não. Puta, chama esses caras. Nunca mais não. Chame ele. não acaba com o seu podcast. É, prestigie nosso trabalho lá. Quer acabar também com o podcast? Chama o Floyd de uma vez. Né? Gabriel Asbar, hoje o episódio é diferente. Hoje o episódio é sensacional. O que é o episódio hoje? O episódio de hoje é o Choro Oscar 2016. Pô, viva! Viva! E pipi aê! Pepe Urra! Beto Jamaica! Hoje é o Choro Oscar 2016. Pra quem não estava nos acompanhando em 2015, que foi o nosso ano de criação, o Choro Oscar é o episódio que encerra o ano, onde a gente distribui aí os maiores prêmios da podosfera. Apesar de alguns ouvintes dizerem que a gente... A revelação 2016, a gente começou em 2015. Sim. Ano passado, pra quem não ouviu o Choro Oscar 2015 e quer saber sobre a história do Chorume, lá entre as entregas de prêmios a gente falou um pouco da história do Chorume, como surgiu o podcast, como a gente se conheceu, se a gente prefere sexo usando pasta de amendoim ou Nutella. Então, está lá. Esse ano vai ser como, Wesley Zop? Sim, a gente não vai contar a história de novo. Exato. Né? Ou não vai pegar só o 2015, editar e colocar os prêmios de 2016 hora, no meio. Não na faz hora de falar 2015, fala 2016. Tira essa parte. Exato. Choro Oscar 2016. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Como vai ser a dinâmica? Entre as entregas dos prêmios, a gente vai ler e-mails. Com o nosso nicho. Porque agora, firmamos o nosso agora nicho. Agora que a gente está estabelecido como o melhor podcast de leitura de e-mails, apesar de ser o pior podcast do mundo. Mas é melhor em leitura de e-mails. Sim, fica assim direta. Firmata. Como a gente já se estabeleceu com um podcast de leitura de e-mails e muitos ouvintes mandaram e-mails, ainda bem, não se desestimule, mande e-mails que a nossa proposta é sempre ler todos os comentários. Nosso nicho é esse. Então, a gente, entre as entregas de prêmios, vai finalizar todos os e-mails e comentários que foram mandados até o presente momento. Puta, que emocionante, cara. E aí a gente vai entrar em férias, Wesley Zop. A gente sempre dá umas férias de 30 dias aí, pra dar umas 30 durante as férias. Exato. Então, só vai ter um episódio regular novamente, 22 de janeiro, Wesley Zop. Coincidentemente, aniversário do Asbar. Exato, mas talvez por isso. Tomara que seja. Então, anote essa data. Quando estaremos voltando das nossas férias, Wesley Zop? 22 de janeiro. 22 de janeiro teremos novamente episódios regulares. Aqui não é café com porrada, não. Que fala que vai sair de férias e não dá data quando volta, não. Aqui exato. Todo mundo é saco roxo, por mais que seja meio saco, tá roxo. Talvez porque tá preto, toma pentelecado. Mas não importa. Tá roxo esse caralho. Talvez porque todo mundo que me encontra na rua quer pegar pra ver o que é. Você que é do Chorume lá? Você que é do Chorume? Deixa eu pegar seu saco! Deixa eu ver como que é. Tomar no cu, rapaz. Ah, não. Só tem uma bola, que sem graça. Mas aí, então quer dizer que a partir de hoje, até 22 de janeiro, não vai ter nada pras pessoas? Eu não sou capaz de responder essa questão, mas Gabriel Asbar consegue responder. Estaremos. Não, seu demente! Teremos um quadro novo aí, um quadro de férias do Chorume, que será o quê? Choromelas. Isso. Oh, muito bem, vocês parecem que ensaiaram isso aí, cara. Ficou ensaiou bonito. 3 dias. Então, quer dizer que nessas semanas de férias teremos um quadro aí compacto, chamado Choromelas, que vai ser uma surpresa pro ouvinte. É, no máximo 20 minutos. Ele vai ser curtinho, no máximo 2 horas e 14 minutos. Curtinho igual o nosso pau. É, cara. Tá bem curto, mano. Não vai nem ter a vinheta. Então, você não vai ficar abandonado nessas férias, vai ter aí um episodinho ou outro, Choromelas, algo compacto aí, só pra você não sentir saudade de Wesley Zop falando suas bostas aí diariamente. Porque, mas o episódio é uma vez por semana, sim, mas o episódio normalmente é tão grande que o cara tem que ouvir durante a semana, daí as bostas de Wesley Zop se tornam diárias. Então é capaz até de ter saudade, porque como vai ser curto, ele vai ouvir de uma vez só e vai só uma semana depois pra ouvir a gente. Acho que o ouvinte lembrou das bostas que eu tava falando. Acho que ele entendeu. Boa simplificação. Não, mas eu não tava simplificando. Parabéns, isso. Parabéns, cara. Você é o cara que tem o timing do exemplo. Não, mas é que... Talvez a pessoa queira tirar o headphone da orelha e enfiar no cu do que eu vi o exemplo. Não, mas agora... Ainda mais se for aquele que vibra. Aquele... Ou que tem luz RGB pra ficar parecendo um vagalume multicor. Eu não faço isso, é só pavão, filha da puta. É só pavão. Muito bem, então vamos lá pra esse episódio que promete o quê, Wesley Zop? Promete alegria de viver. Promete o quê, Gabriel Asbar? Promete sexo e mamadas. Promete, então, além disso, entregas de prêmios. O maior prêmio da podosfera começa agora. Chorum Oscar 2016. Chorume Podcast, um ano jogando lixo no seu cérebro. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Sou o dono da festa, pertence aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Meu carro é vermelho. Começar aqui, então, uma leiturinha de e-mail. Ah, pra aquecer. Só lê 15. Agora, depois a gente começa a entregar e-mail. Não, não dá pra ler um terço dos e-mails agora, não. A gente vai ficar sem assunto aí. É verdade. Mas você filtrou, agora só vai ler e-mails que não tem relação com churrasco ou churrasqueiro. Não, então, não tem nenhum e-mail. Sem e-mails, então vamos pros prêmios. O primeiro e-mail aqui, amigo de infância de Wesley Zop, Rodrigo Malta. Caçaram muita gabiroba juntos no Cerrado. Quem dera fosse pra caçar gabiroba, que a gente fosse no Cerrado. E não gabirola. Festa de arromba é o tema. Muito bem. Boa noite, Lameruxos. Acabei de ouvir um episódio sobre festas com o Kilton. E ele fala, por sinal, é excelente o Metal 101. Metal 101 é o podcast que o Kilton faz parte atualmente, né? Um dos podcasts dele, que fala sobre metal e 101 Dálmatas, não é, Wesley Zop? Eu acho que é sobre isso mesmo. Então, o link está na postagem, é um podcast excelente para quem curte as novidades do mundo do metal aí. E ele fala, tem uma pra contar que mais uma vez envolve o mequetrefe integrante do Chorume. Oh, porra, Gabriel, você é foda, hein? Ah, eu sou mesmo, mas ele tá falando de você. Sim. É verdade. Tínhamos alugado uma chácara, ou uma chácara, como a gente... uma chácara, claro. No fim do ano, pra confraternização da empresa. Foi justamente o ano em que o Zop não cortou a barba nem o cabelo. Sim, ele tinha cabelo. Não. Não é que ele tinha o cabelo, mas é que a barba foi tão grande que ele pegava e dava um lock em cima. E o pessoal achava que era cabelo. Mas ele aqui... Tava com Maria Chiquinha, mas na verdade era a ponta do nó. É, meu apelido era Pedrito. É, misturava com os do Toba, então. Bicho, puta, aí é era cabeludão. Peruca completa. O cabelo dele vai nas costas. Nossa, que cabeludo. O cabelo estilo lã de ovelha. Preto, ele fala. E a barba no meio do peito. O apelido dele era Pastor. Nunca soube o motivo. Mas poderia ser Homem da Caverna. Ou Pedrito. Ou Pedrito. Ou Wesley Zop, por que seu apelido era Pastor? Porque você chupava igual um pastor alemão quando a gente passa mentolado no pau? Se você sabe, então não pergunta. Muito bem. A chácara foi alugada do sábado até terça, já que estávamos de férias. A galera da empresa foi na íntegra no sábado, onde todos se comportaram de forma elegante até a hora que começamos a ficar bêbados. Ah, isso é normal, né? Ninguém já chega sóbrio tacando horror, cagando na piscina. Ah, vou cagar na piscina aqui. Ou na festa da empresa você já chega bêbado. Não, você então, chega bem. Encoxando a patroa. Ah, você me falou. Não, você quer minha rola. Ah, não, mas... Tá bêbado? Não, eu tô só! O louco é que eu tô só! O louco é que eu tô só! Acabei de comer o cu do teu marido, agora é a tua vez! E eu não tô bêbado, não! Nem drogado! É, pode me demitir por justa causa! Não vem com alegar insanidade temporária! Não! Ele fala, eu tomei uma ferroada de marimbondo, ferroada de marimbondo é um código para uma bela penetrada. Comer ferroada foi sem pedir. É, porque ferrou o cara. Exato. Nem meia hora de festa ele tomava bem na, sei lá, se foi ele que tomou no pescoço. Não Pô, sei. O jumento, né? Ah, o seu amigo jumento foi, né, deu uma ferroada nele. O Zop correu atrás das vacas do sítio vizinho, entre outras coisas. Tudo bem. Nas vacas, entenda... O animal, vaca. É. Fui pro hospital, claro, pois sou um azarado, mas voltei no domingo e algumas pessoas tinham dormido lá. Mas já não eram todos da empresa, que sabiam que rolaria até terça. Alguns apenas sabiam, mas não foram por terem família e por quererem manter uma boa imagem perante a sociedade. É, isso é verdade. Tem razão. Ou seja, ficou o Rodrigo Malta e o Wesley Zop. O Wesley Zop ferroando, bicho. Não, mas eu não sozinho, perdoa, não. Não, eu sozinho, porque o cara foi no hospital, né? Eu fiquei sozinho na casa. Wesley Zop tentando ferroar as vacas lá, bicho. Vem aqui que eu sou marimbondão. Vem aqui que eu sou marimbondão. Não, é só bundão, Wesley. Foi nesse momento que ele admitiu que tinha cagado na lata. Você sabe que isso é uma calúnia. Tava sozinho. Ele fala, pois bem, o Zop ficou só de samba canção de domingo até terça. É, mas acho que na vida dele, né? Desde aquele domingo até terça dessa semana, pelo menos. Bêbado das cavernas, tudo bem que não era só ele. Na segunda, acredito eu, apareceram algumas mulheres da vida por lá. Por engano, acredito. Ah, só pode ter sido. Lá na hora do almoço. E aí eu só fui ver os ópera quase meia-noite. Só se ele fosse uma das mulheres da vida. Como que ele ia me ver no meio tempo? Não, mas você fica 12 horas com a mulher da vida. Ah, não. Aí, claro que não, né, pô? Isso aí é mentira, mas tudo bem. Eu cheguei a desmaiar. Ah, por isso que ele não te viu. Exato. E tiveram que me levar pro hospital novamente. Você vê como o cara dá trabalho. Nossa, cara. Não é um bêbado que dá trabalho, é um cara frágil, comeram, azarado. Comeram o cu dele, o cara tava desolado. Ele foi pro psiquiatra. Ele tava chateado. É. No outro dia de manhã, a polícia bate lá, pois os vizinhos reclamaram que fizeram muita baderna e que teríamos que nos retirar. Mas, como ainda estávamos bêbados, fui abraçar o policial e tomei uma borrachada nas costas. borrachada nas costas, outro código outro pra código. Comer no cu dele. Cara. Não foi legal esse final de ano pro Rodrigo, cara. Ai, ai. Que azarado! Ou muita sorte, pelo jeito. Nesse momento, o Zola na casa dele. Pensa, coitado. Se retorcendo, o Zola. E o nosso chefe, que estava lá o tempo todo, desde sábado, eu acho, teve que falar com eles. Ele também teve que me levar pro hospital. De novo, levando. Porra, me leva pro hospital. Comendo meu cu de novo. Dessa vez foi um policial. E que não era meu tio. Eu acho que era isso que incomoda. Ele não tava acostumado com isso. Terça noite fomos embora. Acho que foi a festa mais louca que eu tive na vida. Apesar de não lembrar muito. Porque fez o tratamento pra esquecer tudo. Três pirocadas no cu, cara, pra ele esquecer. Seleção de memórias, né? Daí o psicólogo fez ele colocar, ao invés de dar o cu, coloca borrachada, ferroada. Tipo marimbondo, põe aqui. Ficou assustado porque se ele lembra de três vezes que comeram o cu dele, o que rolou além disso? Às vezes desmaiado. Depois dividi meu tempo entre chácara e hospital. Obrigado, Zop. Zop, qual que é a minha culpa, hein? Não, obrigado por ter levado ele no hospital. Ah, mas não, precisou. Não levei nenhuma vez. Ah, não? Acho que me alonguei nesse e-mail. Peço desculpas por deixar longa essa leitura de e-mails tão curta. É, fazer o quê, né? Tudo bem. Ele mandou uma observação aqui. Deus é realmente um fanfarrão. Ou o Kilton... faz as coisas pra irritar as pessoas. É possível. Né? Depois é capaz de chegar pra Deus e reclamar que teve uma vida sem oportunidades. Esse sim é um mequetrefe, cara. É... bom, pior que eu concordo. Ah, sim, sim, mas não tá bom. Não tem quem não concorde. Ah, tá bom, né? Cara? Não, mas tá bom, né? Cada um com a sua. É, né? Cada um com a sua crendice, mas realmente aí... ele não vai poder reclamar nada, isso é verdade. Meu Deus, é um cara no mínimo engraçado. Curioso, curioso. É, alguns levam ferroadas, outros o quê? Borrachada. É, outros pode ter oportunidade de comer duas gêmeas e não come. É, e aí? A vida é assim, a mas vida segue. Mas o cara que teve oportunidade de tomar uma borrachada nas costas não perdeu, não. Tomou. Mas, contou. Mas ele não teve oportunidade de não tomar. Esse é o problema. Não, Jorge Augusto mandou aqui. E aí? Jorge. Lá do Animesfera, onde gravamos o episódio essa semana. Animesfera, perdão. Mais um episódio que eu me rachei de rir. É a demência chegando pra mim. Está falando do episódio Histórias de Animais. Ah, sim. Gostei pra caramba da leitura de e-mail, só fiquei surpreso com o tamanho. O tamanho do quê? Quase metade do episódio. Mas vocês leem todos os e-mails e comentários, isso eu acho muito foda! Parabéns pela iniciativa, parabéns por lembrar dos nossos comentários, do conteúdo de vocês. Eu sou a favor da leitura de todos, porque a gente faz isso sem pretensão nenhuma. O cara que se desprende, o cara ouve 2h20 de pura merda. É verdade. O cara tem ainda a capacidade de mandar um e-mail. Parar o seu que tá fazendo. Não, parar o que tá fazendo, de dar atenção pro seu podcast, pro seu trabalho, pra sua família. O cara tem ele tem esse desprendimento de parar o que tá fazendo, respirar. O cara poderia, sei lá, tá fazendo 10 coisas melhores. Pra mandar um e-mail falando que ouviu aquela merda. Não, é verdade. O cara merece nossa atenção, nosso carinho, tudo especial. E aquele que não manda, também. Porque merece, o cara também. Ouviu, porra. Nem mandou. Aguentar o Wesley Zop, cara. Não é fácil. A gente aguenta aqui, Gabriel Asbar, mas é com tampão no ouvido. É. Metade das coisas que ele fala a gente não sabe. É tomando calmante. É. Quando a gente vai ouvir o episódio de novo, parece novidade, porque a gente não tava ouvindo tudo que o Wesley Zop falou. Então, metade, cara, das coisas que ele fala que não tem nexo é porque não tá no contexto da nossa conversa. Que eu tô com o ponto aqui falando direto com o Gabriel. E o Arnaldo corta a maioria das coisas que eu falo. Exato. Então, né? Principalmente a história do homem do saco. A história do homem do saco, viu, garoto vaca? Um abraço sereno. Muito bem. Ele fala, e quanto aos animais? Me faz lembrar dos cachorros e passarinhos que tive ao longo da vida, como a Tilly. Uma cadelinha Fox Paulistinha. O Pituquinha, que era um passarinho, mas não me lembro que passarinho era. A Puffy, a cadelinha Poodle Toy, do qual sinto saudades. A Fiona, uma cadelinha Lulu da Pomerânia. Tivemos que doar porque senão ela machucaria todo mundo. O Billy, um cachorrinho vira-lata que também tivemos que doar por causa do temperamento dele. E a Nina, que nos acompanha atualmente. Também uma cadelinha Poodle Toy, que é o xodó da casa. Você acha que o Jorge, ele só coloca nomes meio homossexuais nos seus animais de estimação? Ou é impressão minha? Mas eu acho que talvez não seja ele que batize. É, tudo bem. Se eu for contar a história inteira, esse comentário vai ser barrado por limite de caracteres. É, tem mesmo isso aqui. Mais de 4 páginas a gente não lê, não. Mas fica o meu muito obrigado por vocês dividirem as experiências conosco. E senhores Wesley Zop e Douglas Ganso, cachorros podem abrir portas e janelas, sim! Corrobora a informação passada no episódio pelo Anderson Negão. A Tilly abriu uma porta na casa onde eu morava. A maçaneta da porta era na altura suficiente para ela ficar de pé apoiada e puxar a maçaneta para baixo. Então não sejam mequetrefes por menosprezar a história do amiguinho. Agora, a história do cachorro de pelúcia do Wesley foi realmente a pior do episódio. Grande abraço e até o próximo comentário. Não, mas eu acredito que a cachorra dele abria a porta. Sim, não, não. Mas não duvido, existe não. Uma grande diferença entre uma maçaneta e uma travela. Claro, não. Pô. É um mecanismo totalmente diferente. A maçaneta, o cachorro ela apoia a pata. Apoia a pata, abre mesmo. É. Tudo bem. Agora, a tramela, cara, ela é um gancho que tem que fazer você ela tem teria que ter polegar. É, você tem que girar no sentido anti-horário, cara. Não, é mais complicado. Mas não duvido do cachorro dele, não. Não, não duvido de ninguém, cara. Só duvido do abriu a porta do cofre do banco. Não, isso é possível. Agora, o do filhote eu duvido. O Anderson, né? O inconcebível Bob Balmúrdia comentou aqui. Inconcebível? Ele fala no episódio Músicas para Meter e Mamar. Ah, aí. Porra! Agora tem várias músicas que eu vou deixar de ouvir porque eu vou lembrar que o Wesley gosta de fazer um batistaca ouvindo elas. Tipo Pais e Filhos. Exato. Batistaca saudável, temperamental, em posição fetal, né? Caramba, diferente. Nesse mesmo episódio, Ínferos comentou, já virou um clássico. Provavelmente isso falando é lindo, das músicas clássicas que o Wesley Zop também ouve pra fazer um batistaca. No mesmo episódio, o Juliano Silva Teles mandou um recado pra gente, uma observação. Só pra deixar claro, pipi móvel é banheiro químico. Que ele tinha falado que cagado várias vezes num pipi móvel, mijado, sei lá. E a gente achou que era um carro em forma de pênis. Sim. Mas muito mais sentido ser um banheiro químico agora. Faz, faz. Eu percebo que a gente é meio demente agora. Mas tudo bem. Não, é banheiro químico que fez mais sentido. É, apaga aquele projeto de carro em forma de pênis que não tava tão bom assim. É. Dava água na boca. Vamos lá. No mesmo episódio, o William Floyd comentou aqui. Não, vale a pena ler o dele? Nunca, né? Eu só falo a merda desse rapaz. Mas vamos continuar, vai, né? Leia, vai. Depois o Arnaldo tira aí. Tudo bem. William Floyd falou então, vocês são os dementes. Xuxa! Pais e filhos! E quando é comigo, vocês usam Pablo do Arrocha! Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. Vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão. E não pede perdão. É, porque a música diz homem não chora. Então, quando ele é currado, ele não pode chorar. Exato, é por isso. Exato. Se ele se achar homem. É. Identifiquei um padrão nessa bodega. O Ganso precisa de músicas que digam, vai lá, cara, você consegue. Pode ser. Acho que eu preciso disso pra minha vida. Não só pro sexo. Não só pro sexo. Olha, isso já é quase uma ereção. Meia ereção, então. Eu sou meio ereto. Tá bom. Tá bom. O Gabriel é mais românticozinho. precisa de um clima para sua guerra de espada com seus irmãos de armas. Já o Zop não tem padrão de porra nenhuma, ele é demente. Ah, sim, eu sou demente. Não, todo o cara põe sabe. Xuxa pra tocar não, e eu sou demente. Foda-se, irmão, você coloca a Andrea Bocelli pra receber uma chupada, cara. Mas por que o Andrea Bocelli lembra Andrea Bocchetti? O seu negócio é deficientes, velhas ou pessoas psicologicamente afetadas, cara. Você é doente. Ouvindo isso, lembrei de uma namorada que era fã de Rebeldes e Calypso. Hoje não consigo ouvir essas coisas sem uma ereção. Ah, que bom. Não, eu sou rebelde. Porque ele se sente um rebeldão ali. Ah, sou rebeldão aqui. Eu faço sexo aqui na cama da minha avó. Porra, aí sim. Beijos em seus anos que muito fazem falta. É. Mas faz tempo que a gente não vai lá, né? Acho que já faz 20 minutos que eu não vejo o William Floyd. Então, é. Mais um comentário aqui no manual do jovem caminhoneiro. Então, um comentário aí de Rafael Gomes. Ah, sim. Achei uma pérola em nossa internet BR. Então ele vai compartilhar com a gente uma história que ele achou. Muito bem. Dizem que na época de Natal... Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Um caminhoneiro diferente viaja pela estrada, sua carreta toda vermelha com luzes brilhantes deixa um rastro de magia pela madrugada. Nossa, que bonito. Um carreteiro com barbas longas e esbranquiçadas, alguém que é esperado pela garotada. Certo dia na estrada eu estava, era antevéspera de Natal. Não, para casa, com meu caminhão eu voltava. Mas o imprevisto me deixou preocupado. Um barulho, era um pneu que acabava de ser estourado. Em um lugar deserto e afastado, para trocar o pneu, eu não estava preparado. De repente, uma carreta para. Um senhor camarada, ele me ajudou com a troca do pneu, como se fosse mágica. Parecia ter vindo do céu. Perguntei o seu nome e ele me disse, Noel. Caramba, cara. Se despediu com um sorriso de graça, enquanto saía com sua carreta avermelhada e no lameiro, com as letras brilhantes, a mensagem que eu esperava. Feliz Natal, estradeiro da madrugada. Com luzes brilhantes, sua carreta cortava o céu. Ele transportava uma carga de alegrias e seu nome era Noel. Com tudo isso, o que podemos saber? Sabemos que todos os duendes são chapeiros e que talvez ele pegue um por ano para a boleia. Que o Noel cumpre seu papel de levar as mercadorias para as casas das pessoas e ele é uma lenda e em alguns lugares é cultuado como um deus. PS, obrigado pelo jabá, digo, indicação do meu canal do YouTube. Todos os 15 ouvintes se inscreveram. Porra, então mais gente. Não, mas peraí, a gente não tem 15, eu quero falar agora. Quem dera tivesse 15 ouvintes, cara. Caramba. Será que tem 15 ouvintes? Não, não tem. Não é possível. Possível, impossível. O Rafael Gomes aí, então, falou que Papai Noel é um caminhoneiro que come duendes, mas cumpre bem sua função. Parece que ele não falou come duendes, ele falou que eles são chapeiros. Exato. E ele sorteia por ano um boleiro. Não, mas então ele come os duendes que são chapeiros. Espera, tá implícito. Não, não, não, né? Mas ele come chapeiros. É, né? Sim. Se os duendes são chapeiros, é problema. Assim, poderia ser um gnomo, poderia ser uma fada. Sendo chapeiro, ele tem que comer. Muito bem. Então, antes da... Mas que bonita essa história, eu me emocionei, cara. Eu também. Antes, então, da abertura do primeiro Choro Oscar, mais um comentário aqui de Andrews Souza Brito. Oh, sim. Ele comentou... O maior desenhista de Gartic. É, exato. Ele comentou no episódio 69, Músicas para Meter e Mamar também. Ele fala, olá para o pior podcast do mundo. Sou Andrew Souza Brito, pode ler como Andrews. Venho, com todo desrespeito a vocês, do lixo, contar uma breve história. Só tem 700 páginas para uma leitura rápida. Ah, ótimo. Estava num batismo de um amigo, mas não era para eu estar lá. Só estava porque me pediram para operar o som do batismo. Fui fazer uma boa ação. Mas, como toda boa ação, vem uma desgraça acompanhando. Fui colocar a música Aos Olhos do Pai, da Ana Paula Valadão. Que bonito, cara. E saiu algo como... Vem cá que o titio vai te ensinar o que é incesto. Então ele foi colocando... Colocou chorume! Colocou chorume no episódio. Pois é, amigos. Minha cara foi ao chão e pra piorar tinha um compilado das besteiras que vocês falavam e eu não conseguia tirar. Pensa que ali tinha 130 pessoas dentro do batismo com o padre e o tio da criança. E foi na hora certinha, passou a criança, saiu o áudio e... Bem, eles não falam mais comigo desde a situação. Pessoal preconceituoso. Ué, por quê? Porque, sei lá, os caras não gostam do chorume, mas não tem nada a ver com... Não é com ele, né? É, pode ser isso. Mas acho que não... Aí, ó, Deus é no mínimo um cara engraçado. Deus sacaneou o pendrive. Tanta parte do chorume, tanta parte do chorume que podia aparecer lá. Mas num batismo, falar que o tio vai ensinar que eu incesto, o tio com a criança no colo ali ajudando a batizar, cara. E com o padre? Porra, não tem, não tem. Antes que ali. Não. Foi uma denúncia divina. Então, Wesley Zop, Gabriel Asbar, é chegado o momento do da primeira abertura de saquinhos de lixo. Oh. Pra quem não sabe, o Chorum Oscar não é aberto em envelopes, não. Mas sim em sacos de lixo. Claro. Então, vamos começar com o prêmio de melhor anedota estilo Ari Toledo. Boa. Então, concorrendo a melhor piada estilo Ari Toledo, vamos lá. Tínhamos. Vamos lá. Amor, quando a questão é matemática, eu penso que você deve integrar na mão de Deus, né? Não! Uma invocação de praçóide lendária! Porque dele tudo deriva. Eu sei fazer sexo nasal, então. É... Ah, bom, eu não consigo. Essa vantagem. É, sim, é verdade. É, e dois vantagem. Lugares pra penetrar também. Né? Com sexo nasal. Ah, é passivo, claro. Queria agradecer a sua presença no meu lugar e perguntar. É, e a Dani, Anderson? Que Dani? Aquela danificada que eu dei no seu cu! Abrindo o saquinho do lixo aí, com 49% dos votos. Puta que pariu! O prêmio de melhor piada estilo Ari Toledo vai para... Gabriel Asmar! Obrigado, Dani! A danificada que eu dei no seu cu, filho da puta! Não, foi no do Negão. Assim, é. Então, agradeço o Negão também, pô. Eu queria agradecer meu pai e minha mãe que segundo fizeram meu pau e possibilitaram que eu danificasse com alguém. Segundo ano consecutivo recebendo o Choro Mosca de melhor piada estilo Ari Toledo, cara. Estou emocionado. Parabéns. Torcia por você nesse período, cara. É bicampeão, caralho! Era só o que importava pra mim. Posso ir embora. Melhor, não, esse cara é bom. Foi bem, foi. Não, e foi no retorno dele, né? Foi no seu retorno da viagem. Retorno do Jedi. O cara foi pra Europa aprender piada. Não, mas aí que tá. Ele fez essa piada como convidado em cima do negão que tava sendo substituto dele. Exato. Eu quis pôr ele no lugar dele. Né? Fez muito bem. E vamos abrir, então, aqui o melhor episódio musical. Ah, oh, categoria nova aqui. Boa. Concorrendo ao melhor episódio musical, tínhamos... Foram músicas sem sentido. Boa. Músicas infantis. Músicas grudentas. E músicas para meter e mamar. Muito bem. Então, abrindo o saquinho de lixo aqui, o episódio, o melhor episódio musical do Chorume, mas por que não dizer da podosfera? Sim. Não, é da podosfera, já claro. Já que ganhou o Chorumosa, com 47% dos votos. É, mas puta paulada. Caralho. Músicas para meter e mamar. Gente, só vamos, pra comemorar. Vamos pular! Vamos pular! Muito bem! Uma delícia esse episódio. É um episódio que agrada a todos os públicos, não tem como. Afinal, todo mundo mete mama. Exato. Se não mete mama, se não mama, mete. Às vezes mete mama, às vezes mama e mete. É. Então, parabéns aí aos realizadores desse episódio. Parabéns ao pessoal do Chorume. Agradeço, Gabriel. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado. É um carinho muito grande que a gente faz esses episódios musicais e vem expor aí a nossa alma, como a gente mete mama. Verdade. A gente poderia mentir aqui. Poderia mentir. Mas aqui a sinceridade acima de tudo. Antes da piada, a sinceridade, não é, Wesley Zop? Óbvio. Então, já que estamos aqui, vamos continuar aí lendo os e-mails aí, a participação dos nossos ouvintes queridos. Já que estamos aqui. Se eu estivesse na praia tomando água de coco, você acha que ia estar lendo e-mail, filha da puta? Eu acho que se tá na hora de ler e-mail, tem que ler, cara. Dependendo de onde você estiver. Tudo o bem. O objetivo de um homem é o objetivo. Então nem vou voltar pro mar agora, então. Acaba de ler primeiro. Edson Maciel de Souza mandou um e-mail aqui. Fiz cocô hoje de manhã. É o assunto. Tudo bem. Acho que... já tá explicado, né? Não manda precisa... uma foto pra gente ver se é saudável, né? Pra gente analisar. Olá, caros amigos, eu, Wesley Zop. Obrigado. Sou um novo ouvinte desta merda, mas já ouvi todos os episódios. Infelizmente, por causa disso, desenvolvi um retardo mental severo devido à overdose de Chorume. Tem que tomar cuidado. Gostaria de agradecer as 4 pessoas que fazem esse podcast a ter esta qualidade incrível. Ao Ganso, o Ornitorrincão Peludo, Asbar, o nazifascista mais belo da Angola, aos convidados e para a pessoa mais importante, o cara mais engraçado da podosfera, o reconhecimento. Arnaldo, o cara que faz essa merda funcionar. Agora gostaria de fazer uma pergunta polêmica para o cara que é careca, pedófilo e caga em latas. Acho que eu nunca caguei em latas. Só isso. Mas que é fã do Sereno. É. Wesley, você prefere tomar uma martelada com força na sua bola esquerda uma vez por semana? Ou ser currado por Anderson Negão e todos os familiares deles todos os dias assim que você acordar? Um abraço e uma lambidinha no toba de todos os presentes. Do provavelmente seu único ouvinte de Jaguariaíva, Paraná. Eu acho que ele é o único de lá mesmo. Não sei, não quero. Não, não, tem a Dona Rosa também. Sim, que vende bala de coco na praça. É, ela ouve a gente. Então, a questão dessa pergunta. Tomar uma martelada na bola esquerda, que é o xodó. É, toma, pá. Não, mas toda semana. Não era toda semana, é uma, porque eu vou estar morto. Não. É uma e morrer. Se você sobreviver, se ou tiver bola esquerda... Ou eu sobrevivo... Pela maldição. É, vamos dizer que você sobrevive aí pela maldição. Não, eu prefiro ser currado. É, e outro, você vai ser currado por todos os familiares dele, pode ser que você passe o dia inteiro sendo currado também. Exato, é só vantagem. Não... Muito bem, Wesley Zop. Alexei Kids. Alexei? É, Alexei ou Kids, sei lá. Tá. O assunto é salves e desafio demente. Salve, lameruxos chorumentos. Acho foda pra caralho o programa de vocês. Ele costuma alegrar muito meus dias e trazer momentos de riso. Esse programa nos traz bem-estar. Muito obrigado. Pô, olha, isso que eu quero ouvir. Isso que é bonito. Isso que é bonito. Venho por meio deste trazer um desafio intelectual a qualquer um dos membros. Imagine que sua vida inteira é uma mentira. Seu corpo passou todo o tempo numa usina de produção de energia. Você vive na Matrix. E para sua surpresa, você é o escolhido para libertar a humanidade. Ah, então com certeza isso daí é uma pergunta pro Gabriel. Tudo bem. Após ter sido devidamente libertado e de ter todos os cabos desligados do seu corpo, depois da acupuntura penetrando sua pele, a fim de restaurar sua musculatura frágil, isso até parece erótico, e você começar a vestir trapos velhos, já que no futuro nós temos apenas roupas de grunge, imagine que você começa a trabalhar pela libertação da humanidade. Tá prestando atenção? Tô. Tá parecendo um filme isso aí, acho que dá um filme. Acho que não, meio vamos registrar isso. Meio ridículo. Talvez até um filme bom. Mas não três. Hoje, como o pessoal quer fazer trilogia, daí vai cagar os dois próximos. Um filme bom, sim. Mas numa dessas operações contra os terríveis agentes da Matrix, você acaba tendo sua mente baixada para o corpo de seu pai, que ainda estava preso em uma das usinas de produção de energia. Isso acaba causando um conflito de você e seu pai compartilharem o mesmo corpo e conviverem com a mesma mente. Ao mesmo tempo que sua namorada, Trindade dos Anjos, tem a mente baixada por causas misteriosas no corpo da mãe de seu pai, sua avó Concheta. Também ainda conectada. Concheta, sua vovó e sua amada Trindade agora compartilham também a mesma mente. Muito bem. Complexo. Isso resulta em resgatar seu pai e sua vovozinha com o cérebro de sua namorada da usina, fazer acupuntura e toda aquela ladainha de 40 minutos aí do primeiro filme. Com ele e ela prontos, temos um problema sério de reversão de mentes a resolver. Por isso, Wesley Zop, o que você prefere? Reverter a conexão de mentes utilizando uma conexão de dados carnal ativa entre o corpo de sua avó namorada e o corpo de seu pai que você compartilha, que será conectado novamente à Matrix por uma conexão intranal. Traduzo, então. Comer sua avó com o corpo do seu pai, com ele na mesma mente, sendo comido por um cabo coaxial voraz em busca de bumbum guloso. Ou convidar a sua avó, namorada, a utilizar uma conexão de dados peniana sintética, uma cintaralha, enquanto você e seu pai curtem a foda do corpo dele compartilhando a mente, causando o rompimento da conexão de mentes pelo imenso trauma causado por sua avó se ver comendo o próprio filho e neto, enquanto troca receitas com a namorada do neto. Certo. Lembrando que não é possível dopar ninguém. Não é possível utilizar nenhuma alternativa tecnológica para desvio de mente, já que estão travadas nesse corpo até que uma das únicas duas alternativas seja feita. Sua mente ficará hospedada na Matrix após a morte, então as lembranças serão eternas. Você é o salvador da humanidade, então os habitantes de Zion, a última cidade humana, estão interessados em tentar te salvar. Consequentemente, esses filhos da puta lazarentos irão querer assistir essa foda incestuosa. Tudo bem. É justo. A única posição que permitirá a quebra de conexão das mentes em qualquer das duas hipóteses será o bom e velho papai e mamãe. E o contato visual precisará ser intenso, pois é a única maneira conhecida no futuro para facilitar a transmissão de dados. Tudo bem. Caso você pense, mas não dá pra usar a cintaralha no papai e mamãe, eu pesquisei por Missionary Position Strap On Man e o X-Videos garantiu que dá. Ele pôs um link aqui. Tudo bem. É, pelo jeito dá mesmo. É. Mas não sei se você precisava testar o Gabriel Osmar aqui agora. Pra ver se tem certeza. Mas... Tudo bem, é, tudo pelo bem da ciência. Ele manda beijos nas nádegas e fala... Foi enviado do Motorola UltraTac 750A esse e-mail. Tudo bem. Bom, a resposta é o quê? É eu ser currado ou currar. É isso. É isso. Só que tem um pequeno detalhe, uma... mínimo detalhe, que é o quê? Minha avó, cara. A vovó não. Vovó, você não pode, cara. Eu vou tocar, ser passivo. Tá, óbvio. Afinal de contas, ela vai estar distraída, mesmo estando em contato visual, trocando receita com a namorada. É, isso, óbvio. Então, prefiro ser currado. E outra, não tem responsabilidade. Passivo não tem responsabilidade. Passivo não tem responsabilidade nenhuma. E pode cobrar ainda. Exato. Pra... Termina logo isso aí. É, pra dar uma pressão. Exato. É, o passivo é como se fosse uma bomba que você tem que desarmar, né? Exato. Então, prefiro eu ser a bomba do que ser o desarmador. Óbvio. Nesse caso da minha avó, por favor. Mesmo porque o Wesley já é meio bomba. Sim, já é meia bomba. Caio Almeida mandou episódio 48, histórias de velha. Caio Almeida, estudante de engenharia civil, ele é de João Monlevade, de Minas Gerais. Fala lá, meruxos, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem, eu não estou. Tem um tempo que comecei a escutar esse lixo de podcast, mais viciante que qualquer tipo de cocaína. Só pra deixar bem claro aqui que eu não gosto de coca, só gosto mesmo é do cheiro. Faz sentido. Faz sentido. Pois bem então, quando socar a cabeça contra a parede, me cortar e me drogar não eram meios de autotortura eficazes o suficiente, comecei a ouvir os podcasts antigos desde o começo, e não há nada pior. Desde então parei com os costumes antigos e agora só soco a cabeça contra a parede pra esquecer as merdas que eu ouvi aqui, ou seja, toda hora. Tá vendo como as coisas mudam, né, cara? A gente tá ajudando as pessoas, não, cara. Não, eu falo assim, antes ele batia a cabeça pra se automutilar, agora ele bate a cabeça pra se autoajudar. Cara, mas não, olha, e a função do Chorume na sociedade, é, cara. E também do Paulinho, né, que tem um podcast de autoajuda. É verdade. Sim. Ouvi o episódio de histórias de velhas e quis vir aqui compartilhar essa história de uma traquinagem que aprontei com minha avó. Um dia, cheguei na porta do quarto dela e ela estava mexendo no PC, sentada de costas para a porta. Ela não estava me vendo e então vi os dois celulares dela sobre o criado mudo do lado da cama e tive uma ideia. Na época, ela tinha dois Nokia tijolão, porque naquela época eram poucos celulares de dois chips. Entrei no quarto sem que ela percebesse e consegui pegar os dois celulares. Liguei de um celular para o outro, coloquei eles juntos sobre o criado e me escondi debaixo da cama para assistir o que a velha iria fazer. Muito bem. O celular tocou, ela levantou e atendeu o celular. Ninguém respondia, óbvio. E ela começou a gritar e a xingar falando: "Esse pessoal que liga e não fala nada, tomar no cu, que merda!" Mas o pessoal não falava nada por quê? Porque tava no criado mudo. Ele vai querer concorrer comigo em 2016. Não, mas isso não entra. Detalhe, ela não percebeu que a voz dela saía no outro celular. Eu ali escondido, segurando para não rir. Ela resolveu ligar de volta. Não percebeu que era o próprio número. O outro celular no criado tocou. Ela imediatamente colocou o celular que estava fazendo a ligação sobre o criado, pegou o que estava tocando e atendeu. Começou a xingar de novo. Mas puta ainda, aí eu não aguentei, ri alto demais e acabei admitindo que eu havia aprontado. Mas ainda bem que ele riu alto, senão ela tava lá até hoje. Exato. Mas talvez seria uma motivação ainda pra ela, sei lá, ter esperança de viver também. Ah, é verdade. Não, seria pessoas... um looping eterno. Exato. Ela seria eterna. Um abraço carinhoso para todos e vão tomar no cu, foi enviado do tijolão da avó deles. Cláudio Piccoli mandou um e-mail, o assunto é sua mãe! Sou o Cláudio Piccoli e tenho que dizer que nível de músicas, como ninguém citou o apogeu do arte popular que faz todos os roqueiros dançarem. Cadê aquele nosso amor naquela noite de verão. Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. Apogeu. É o nome da música. Ah, apogeu. Tá. Achei que era tipo o auge do Arjo Popular. O apogeu, vírgula. Apogeu do Arjo Popular. Poderia ser. Teria que ser assim. É. Né? Sobre Luca, de mãos atadas e pés descalços, com certeza sexo com uma mendiga amarrada. Talvez. Durante bastante tempo, rock pesado foi minha música pra isso, pra transar, ele está falando. Mas agora, aos 30, o coração não aguenta o nível. Realmente, né? Mas, não aguenta a batida, né? Você tá fazendo aquele oral, a cabeça sobe rápido demais, a vista escurece, né? Talvez não aguente o nível porque tem que manter as costas retas ali. Mas... Exato. Ele fala, estou chegando na fase de dar a segunda sem dar a primeira. Normal, mas nosso amigo tinha 20 anos quando ele já fazia isso. Era um promissor da arte. Uma vez estava em um love com uma fêmea, escondido do banheiro de uma festa, quando o aniversariante pediu uma música pra namorada. Mas eu quero só comentar o romantismo desse cara. Ele estava num love com uma fêmea. Não, falou humana. Não, falou, é uma fêmea. E era no banheiro. Que coisa mais romântica que isso? Ele fala, o cara pediu uma música pra namorada, era Imortal do Sandy Jr. Outro cara que curte Sandy Jr. Fomos acometidos por uma depressão tão grande. Se fosse, vamos pular, cara, bicho, você ia ver o que ia ser a melhor foda da sua vida. Uma foda. Uma foda bem dada. É verdade. Quase desistimos do ato. Sim, foi por causa da música. Não foi porque ele parou pra dar uma cagada no meio. Não porque ele deu aquela brochada. Né? Ele falou, pera aí que eu tenho que esvaziar a moreia aqui. Pediu pra enfiar o dedo pra ajudar a soltar a janta aqui. Daquela... Ela contrariada fez, né? Não, pra dar aquela desestabilizada no eixo, sai aquela ponta preta, sabe? Ela sai meio... Sai meio rasgando. Tem que empurrar pra seguir o curso certo. Exato. Ajeitar a saída. Tem que arrumar o prumo. Tem que arrumar o prumo. Ele falou, pior coisa possível, uma música falando de amor no meio do coito. Lógico, não tem... É nojento. Que coisa sem sentido. Ele fala, Centro de Assistência Psicossocial parece nome de ataque de desenho japonês. É, sim, quase isso. O Wesley vai lá pra fazer o seu ataque com o seu pau de japonês. Copular com Pavarotti ou qualquer música do rock é um AVC. Uma sigla que ele fala, até vale currada. Ainda mais que com o Pavarotti, ele cantando ópera alto, o pessoal não vai ouvir os gritos da currada. Observação, farei uma pergunta polêmica. Mas ele não faz, só fala belo podcast e boa batalha campal. Opa! Mas ele fala, farei uma pergunta polêmica, não necessariamente pra gente, poderia não, ser. Não, ele vai fazer na vida. É, na vida ele faz perguntas polêmicas. Mais um e-mail aqui antes do próximo prêmio, pode boa, ser? Boa. André Ebert mandou aqui, é o louco bicho o assunto. Fala, seus mal acabados. Cara, quanto tempo que eu não ouço um mal acabado, cara? Acho que desde a quarta série. Lembrei do Ratinho. Primeiramente, gostaria de agradecê-los pelo jabá subliminar relativo aos podcasts que participam. Acho que não é possível ter tido jabá aqui. Não, aqui não tem jabá. Acho que ele confundiu. Deve ter sido ali no Nerdcast que ele mandou. Pode ser. Foi o primeiro jabá nas entrelinhas da história dos jabás. Sobre o tema do podcast 69, algumas considerações. Eu nunca imaginei na minha vida utilizar o tema rock para meter. Para isso que serve o nosso podcast, né, cara? Estamos aqui para ampliar. Ampliar horizontes. Para acrescentar, cara. Para acrescentar. Para deixar aquela sua foda estilo capoeira, o jogo proibido, numa foda estilo o grande dragão branco, cara. Pô! É, aí sim, caramba. Tacando pó de giz na cara da mulher. Exato. Já transei com músicas do Padre Marcelo. Puta que pariu. Mas ele fala que não transou o vidro, ele transou com as músicas. Pegou o CD do Padre Marcelo ali. Vendo encarte ali. Ele cortou a boquinha do Padre Marcelo ali. É que os animaizinhos subiram de dois em dois, é, cara. Exato. Ele fala, banda Deja Vu e até mesmo do Chaves. Ó, banda Deja Vu, não, mas empolga. Do Chaves. A época, nos primórdios da internet, eu gravei um CD com um compilado de música de temas do Chaves Chapolin. Os senhores não fazem ideia do tesão que dá trepar ao som de Que Bonita é Sua Roupa. Ali no chão. É, não, é. Que bonito, porque toda vez que você ouve um elogio, você fica mais feliz é mesmo. Verdade. Ou o tema dos aerolitos. Não existe nenhum ser humano sexualmente ativo que não cutucou ou foi cutucado ao som da Cobra Branca. Love Ain't No Stranger, Deeper To Love, a própria Is This Love, mencionada no cast, são hinos do coito. Além da já tradicional canção que embalou a vida de Wesley Zop após as enrabadas que tomou do Padre Pedro, Here I Go Again. Tema de Karate Kid de sexo, como não pensar no seu Miyagi sendo currado? Impossível. Eu não tinha pensado, filha da puta. Abraços. Esse foi um e-mail de André Ebert. Ah, agradeço a dica aí. Sim, sempre. Agora, pra abrir o prêmio aqui, vamos abrir o saquinho de lixo de melhor, de qual? Melhor participação de Chorumers em outro podcast. Boa! Boa! Então fizemos inúmeras participações aí e vou falar. Teve uma briga aqui, Wesley Zop. É mesmo? Teve uma briga aqui. Mas esse prêmio não é pra nós, esse prêmio é para os podcasts que nos receberam, que abriram suas portas e suas nádegas. Pra gente. Pra gente entrar sem pedir licença. Já que uma vez aberto. Justo. Tão acirrada. E ao abrir esse saquinho de lixo, eu percebi que a melhor participação dos Chorumers em outros podcasts foi premiada com 22% dos votos, Wesley Zop. Opa! Mas, com 22% dos votos, Wesley Zop, o prêmio da melhor participação de Chorumers em outros podcasts vai para Chico News, episódio número 32! Aê! Foi a nossa primeira participação. Muita gente conheceu a gente de lá, né? É verdade. Muito bem. É sensacional, Wesley Zop. Com 22% ganhou essa daí? Com 22%. Acirrado. Foi bem. E agora vamos abrir o saquinho de lixo de uma das categorias mais polêmicas desse ano, Gabriel Asbar. O melhor substituto de Gabriel Asbar. Okay. É agora? Neste momento aqui. Quero então saber quem que eu vou ter que matar aqui. Uma disputa acirrada. Então tivemos aqui votos para Anderson Negão. Tivemos votos também para Cone. Já, só nesses dois a gente já sabe quem ganhou. Né? Mas teve pessoas que votaram aqui, só vou comentar aqui. Dona França, mãe do Juninho. Iena do Sil. O host, votaram no host do Contecast, que é o Paulinho. Sim. Ele fala, o ouvinte ainda colocou aqui uma observação, tem voz sexy e duas bolas. É verdade. Negão da Rola Branca. Três pessoas colocaram voto ganso. Minha voz surda, filha da puta. Não. Mas não como... é muda, ela pode falar. É, exato. E muito bem, essas foram o que as pessoas votaram. E então, meus caros amigos, para esse prêmio polêmico. Com eu voto no Paulinho Siqueira. 45% dos votos. Esmagador, hein? Temos um empate entre Anderson Negão e Cone! Eu não acredito que empatou! Empate! Anderson Negão e Cone recebem aí o prêmio, o Choro Oscar de melhor substituto de Gabriel Asmar. Parabéns a todos os envolvidos também, o Cone. O Cone precisa melhorar aí, né? Então, mas o Anderson Negão, que não participou nenhuma vez, entendeu? Como convidado? Começou já logo como substituto. Tá bem, vai. Ainda mais o Cone, que tem toda... É sucinto, sim, né? E o Cone também fez uma campanha pesada nas redes sociais. É, né? É. Então esse foi o prêmio aí de melhor... De melhor substituto de Gabriel Asmar. Mas você mata os dois ou como empatou, deixa quieto? Ah, deixa quieto, né? Duplo homicídio é... É verdade. É pior. Crime. É. Esse podcast é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. Se tem uma coisa que me deixa passada, é gritar comigo sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa não admito, é gritar comigo. Você gosta de mandar, você só me faz sofrer. Você só sabe gritar e grita sem saber. Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados, amor. Fala baixinho comigo, a sua dona chegou. Temos ainda pra abrir aí, só pra situar o ouvinte, temos o episódio mais nojento, o episódio mais sem sentido, o episódio mais instrutivo. Puta, isso sim, hein? Melhor jargão estabelecido, melhor integrante 2016, episódio mais engraçado e a pergunta polêmica que causou mais furor anal são os sacos de lixo a serem abertos ainda. Mas antes, o que, Wesley Zop? Ah, lê um e-mail aí. Achei que ia ser uma leitura de banners, mas não. Uma leitura de e-mails. Lembra quando a gente fazia leitura de banners, lembro, cara? Lembro. Muito bem, próximo e-mail aqui a ser lido, a colaboração dos nossos ouvintes aí, falando aí das suas percepções sobre o nosso podcast. Afonso Souza mandou o assunto sobre as pegadas pequenas. Olá, seus dementes, me chamo Afonso. Sou de Sobradinho 2, em Brasília, e integrante do Hiato Cast. Será que tá no hiato? Será que existe? A disputa aí pra 2017 vai ser pesada, mas não, né? Entra assim nos 2017. Ele quer ganhar todos os Choro Oscars mesmo. Conheci o podcast há pouco tempo, estou me torturando ouvindo todos os episódios. Ouvindo um episódio sobre... pegadinhas e traquitanas, ou pegatranas e traquitinhas, me lembrei de uma que rolava na minha escola. Ah, por isso que ele colocou pegadas pequenas no título. Eram necessárias duas pessoas para sacanagem. Pessoa 1 chega no alvo qualquer e diz: porra, velho, é muito engraçado ver a pessoa 2 imitando a irmã dele dançando. A pessoa 1 é responsável por botar pilha e animar essa notícia rindo e usando toda a sua teatralidade. Muito quando bem. O alvo fica convencido do fato, ele vai na pessoa 2 e já com um sorriso no rosto demanda. Então, e aí, pessoa 2, imita sua irmã dançando pagode aí, me falaram que é hilário. Agora é a hora. A pessoa 2 deve olhar no fundo da alma do alvo com toda a sua seriedade e dizer: pô, velho, minha irmã é cadeirante. Nossa! Saia de cena e veja o caos explodir. Já fiz essa arte algumas vezes, pois só eu conseguia fazer o papel da pessoa número 2. Já vi muitas reações, como risos, choros e um alvo demente que respondeu a notícia de ser cadeirante assim: porra, imita aí então, deve ser mais engraçado ainda. Caramba, é pra você, Gabriel? Você é nazista? Não, cara, eu sou nazista, eu não sou... Você não. não que é muito pior. Não sou eu mesmo. Valeu por lerem o e-mail. Como será que ele sabia que a gente ia ler esse e-mail, cara? Sei lá. Isso me assustou agora, mas Wesley Zop. O cara é detetive. Davi José Nascimento, aqui o homem anti-boquete. E parente de Rodrigo José. Ele fala, o assunto é Nissei Musical. Excelente episódio. Esse de músicas para meter e mamar. Pelo jeito, eu sempre usei as músicas erradas na minha adolescência. Deve ser por isso, e só por isso, que eu não comia ninguém. Ah, sim. Por causa da música. Sim. Com relação ao assunto, me lembro que alguns anos atrás, muito antes do Spotify e até do CD, quando queríamos ouvir músicas Mela Cueca, gravávamos as músicas direto do rádio em fitas cassete. Ou de outras fitas e vinis emprestados. Pois bem, me lembro que uma certa vez... eu iria trazer uma cremosa para minha humilde residência. Opa! A fim de perpetuar a espécie humana. E eu, menino safo que era, querendo criar um clima propício ao coito, pedi a um amigo para me fazer uma seleção musical para meter e mamar. Para ele mamar, porque se fosse ela, aí ele vomitava. Ele ia vomitar, hein? Pois ele tinha uma respeitável coleção do estilo, tipo Corações a Mil, Nissei Musical, Falando de Amor, Ouvindo e Traduzindo, etc. Ele disse ok e queria me fazer uma versão exclusiva de Nissei Musical. Esse cara Nissei é amigo, hein? Musical era nome que ele nunca entendeu. Talvez o sábio milenar Wesley Zop possa explicar o significado. Pra quem não é dessa época, ele fala, Nissei Musical consistia em músicas românticas intercaladas com o locutor de voz aveludada falando qualquer coisa entre as faixas. Então, Wesley Zop, por que se chamava Nissei Musical aí? Porque a origem é japonesa desse estilo, de tocar música e o locutor com aquela voz de AM fica comentando sobre a música próxima ou sobre o que aconteceu. Sim, um japonês bem romântico assim já mandava. Não, todo mundo sabe que quem já fazia isso desde os primórdios era quem, Wesley Zop? Era o Arnaldo. Pois bem, a gata, sim, gata, pois tinha bigode e bafo de peixe, chegou em casa e eu já fui colocando a fita cassete com a trilha sonora de Fudelança no meu 3 em 1 da CCE. Pô, aí sim, eu quero que ostentar que tinha um 3 em 1. Minutos depois, ao som de Lionel Rich ou qualquer coisa equivalente da época, começamos os trabalhos. Já estávamos nos amassos quando a primeira faixa terminou e entrando uma voz levemente familiar, forçadamente grave e nada aveludada, dizendo: boa noite, seres transantes. Esse... eu serei seu guia hoje nesse passeio musical romântico. Um amigo divirtam-se. Dele, era uma voz diferente da que eu conhecia nas fitas. Mas até aí normal. Seguimos. E rapidamente os amassos viraram sexo. Na segunda faixa a voz retornou. Essa vai especialmente pro meu amigo Davi, que está com uma gata maravilhosa em casa. Cara, genial, cara. Genial. Ele tinha uma fita exclusiva personalizada pra meter, cara. Exato, naquele momento eu entoava o mantra Jesus Vovó. Quando assustado, escutei meu nome. Parei por uns segundos me perguntando se realmente eu tinha ouvido aquilo ou estava delirando. Mas prossegui, meio desconfiado, que aquela voz não era bem a voz original do álbum. Da segunda pra terceira faixa, fiz questão de prestar bastante atenção e a confirmação veio da seguinte forma: aí, garoto, tá certo, tem que pegar no bombril de vez em quando mesmo, pimba da gorduchia, meu amigo, te vejo amanhã na aula, garanhão. Disse isso e anunciou a próxima música normalmente. Sim. Fiquei momentaneamente imóvel entre o riso e o desespero. Mas como a gata, que era a cara do pai dela, com exceção do bigode, ela tinha bigode, ele não, né? Sim. Não falou nada, resolvi prosseguir e eis que... Lá pra quinta e última faixa do lado A, o Lazarento me solta a pérola. E aí, Fabiana? Esse cara aí é legal, moleque, gente boa. Aproveitem bastante a noite. E essa da Whitney Houston é pra vocês. Enquanto tocava a intro do tema do filme O Guarda-Costas, nossa, ela pulou da cama e esbravejou. Esse cara falou o meu nome? Esse cara falou o meu nome? Você falou pra alguém que eu ia vir aqui? Não acredito, Davi, não acredito! Percebendo que nada do que eu dissesse ou argumentasse iria amenizar a situação, calmamente eu desliguei o som, tirei a fita do deck e de raiva eu enfiei no cu. Do meu cu. E em seguida continuei o ato sexual, mas sem a presença da garota, logicamente, e ficou sem falar comigo o resto do ano letivo. Abraço na boquinha de todos, abraços, porque se for boquete ele vomita. É melhor abraço. Vi nascimento, então. Ai, cara, chorei. É genial esse cara, mas mano. Sabe o que que é? Olha que cara perspicaz, o cara que gravou a fita. Deixa comigo, Davi, vou fazer uma personalizada. Não. E o Davi nem escutou antes. Não, o cara confiou mesmo, cara. Cara, esse cara que gravou é gênio. Não, esse cara só perde pro cara que vira os esguichos da privada do banheiro. É verdade. Do ônibus, cara. Eu gostaria de dizer que pra concorrer com o Anticast, ele devia fazer um podcast chamado Anticoito, porque esse cara é o mais anticoito que eu já vi na vida. Exato, cara. Rafinha qualquer coisa, é o cara que manda o e-mail aqui, ele, o assunto é pau no cu de quem está lendo. Ele veio aqui mostrar um link aqui de uma música que provavelmente ele usava pra meter e mamar, que é uma música do Sandy Júnior, que é essa daqui, ó. Quando eu era bem pequenininho, minha mãe me deu um brinquedinho, que se tornou uma estrela para mim. Tudo bem. E ele aqui... Apropriado. Ele aqui aproveita e deixa o link do podcast dele, que é Flores no Asfalto. Vamos deixar o link aqui embaixo também, porque a gente quer, não é jabá, não. E é interessante que ele mandou aqui o link do Flores no Asfalto, episódio 6. Mandou um trecho aqui, que inclusive a gente inspirou uma parte do Apocalipse Mendigo dele, que é a história sem fim do Michael Ende. Então aqui retrata... Uma parte do livro aqui muito interessante, ele conseguiu assimilar aí. Fica aí a dica, então, Flores no Asfalto. Obrigado, Rafinha, qualquer coisa. Enfim, por hora é só, parabéns pelo trampo e valeu pela companhia. Ele manda um beijo grego com muito carinho. Rafinha, qualquer coisa. Deu uma arrepiada. É o que ele... Minha coluna vertebral. É. Mais um e-mail, então, Wesley Zop, antes da gente abrir aí os próximos saquinhos de lixo. O e-mail é de Vanessa Lima. Muito bem, nome de cantora. Nossa ouvinte lá de Portugal, Wesley Zop. Ah, sim. Ela fala... Sem bigode. É, diferente da Fabiana aí do e-mail anterior. Pérolas do e-mail interno é o assunto. Ela fala, olá, chorumentos. Sou Vanessa Lima, aquela de Portugal. Estou escrevendo este e-mail porque esses dias estava na casa de um casal de amigos e descobrimos um Tumblr. Que ela está deixando o link aí, a gente vai deixar no link na postagem também, que compilava respostas absurdas ou geniais para e-mails internos da faculdade de comunicação, como as pessoas que perdem óculos, celulares e mandam e-mail para todos para ver se alguém achou. Muito bem. Meu amigo que faz seu doutorado na mesma faculdade que eu e também é brasileiro, começou a ler algumas dessas respostas e passamos uma noite muito agradável rindo de como os portugueses podem ser literais, filhos da puta e engraçados no mesmo e-mail. Muito bem. Trouxe apenas duas dessas, porque a terceira eu joguei no telhado. Acredito que estarei contribuindo para que a leitura de e-mails seja um pouco maior. Pô, que isso? Tá contribuindo. Um episódio só de leitura de e-mails. Isso daqui é inédito do Chorou. Uma pessoa que manda um e-mail de e-mails, cara. É uma meta-leitura. Tá virando cada vez mais insano. Um e-mailception. E-mailception. Ele foi o primeiro e-mail que ela mandou de e-mail aí, é o óculos de sol perdidos na sala I-010. O e-mail fala, perdi um óculos de sol na sala I-010, nesta tarde de segunda-feira. Ficaria eternamente agradecido a quem os encontrasse e me devolvesse. Cumprimentos, Felipe. Esse daí foi o seu sotaque português. Esse aqui foi o sotaque do que eu quis fazer, filha da puta. Não, foi o sotaque do Felipe. Exato. Se você não conhece o Felipe, fala assim... Ele estuda na I-010, se você não sabe. Ah, é o que perdeu o óculos? Isso. Ela manda a observação aqui que esta mensagem foi enviada para 36.242 pessoas. Caralho! E daí tem uma resposta do Telmo que responde, boa tarde, Felipe. Não encontrei os teus óculos, possivelmente devido ao fato de eu não me encontrar nem perto da sala I-010. Obrigado pela atenção. No entanto, como a recompensa que oferece parece tentadora, podemos negociar e possivelmente me deslocarei até a referida sala. Que ele falou que seria eternamente grato para quem devolvesse. Sim. E até as redondezas da mesma, numa área de raio nunca superior a 2 km, em busca dos óculos. Tenho uma dúvida em relação aos trâmites do prêmio que anuncias. O agradecimento inclui exatamente o quê? Serviços de mordomia? Ficas a dever-me uma? Ou ficas, meu amigo, para sempre sem termos de ir jogar paintball ou ir para os copos? Ou seja, sem... Tomar uma. Ou ele fala, ser eterno, eternamente grato, que o Felipe tinha dito, significa que até quando faleceres... Ou na possibilidade remota de existir vida após a morte, ficas contratualmente obrigado a prolongar o teu agradecimento. Tem que tomar muito cuidado com português. O cara, toda vez que vê o cara, tem que agradecer. Opa, muito obrigado. Isso me lembra muito o Febrino, que eu quero te agradecer. Peço seriedade na tua resposta, de modo a que possa começar a procurar os teus óculos o mais cedo possível. Sem mais, Telmo Pinto. Telmo Pinto Febrini, eu tenho certeza que esse é o sobrenome, né? Cara. Não, mas porque o cara tava em piadão. Depende da proposta, eu vou procurar já. Sim. O cara não, porque ele quer ser agradecido, é um cara carente. Não, mas. Calma, que tem uma resposta do Mário aqui. Ah, tá. Ele fala: caro Felipe, você tem certeza que os óculos não estão na sua testa? Pô, não, porque às vezes tem que conferir. Não, exato, às vezes o cara tá ajudando ali. Tem um cara que tinha uma loja aqui, que é português, aqui em Americana, São Paulo, que uma vez perguntei pra ele, que ele vendia peças da informática. Falei, vocês fecham no sábado, né? Pra eu saber se eu comprei no sábado lá. Ele falou, não fechamos. Eu cheguei no sábado lá, tava fechado. Daí na segunda-feira eu fui lá e falei, viu, você falou que não fechava no sábado. Eu passei no sábado aqui, tava fechado. Ele, não, eu fecho na sexta e abro na segunda. No sábado eu nem abro. Nem abro, então ele não fecha. Mas ele falou, não zoando. Não me falou zoando. É o normal. Da... Eles são muito literais, né? Ai, como que é o nome desse cara? Ele tem que concorrer como melhor piada desse Larito Lido, cara. Ah, ela mandou aqui um outro e-mail falando um perdido, zero achados. Então, hoje à tarde, a pessoa mandou. Hoje à tarde, perdi o meu telemóvel ao pé das impressoras do terceiro piso. Peço a quem tem encontrado que o entregue nos perdidos e achados, por favor. Tendo em conta que amanhã vou a Nokia bloqueá-lo. Por isso, no máximo... irá vos servir como um pisa-papéis, ou seja, vai servir como um peso de papel. Muito bem. Muitas graças e peço desculpa a quem este e-mail não interessar, mas preciso mesmo ter o meu telemóvel de volta. Telemóvel é um celular. Celular. Quem mandou foi a Joana, uma mensagem potencialmente enviada para 7.822 pessoas. Caramba. Por que eles não enviam um link do Chorume? Fica aí a dica. Para Vanessa Lima. Sim, sim. Melhor resposta de Paulo Pereira foi a que ela sorteou. Joana, lamento, mas não vi nenhum E63, que é o modelo do Nokia. No entanto, ao ler tua história, lembrei-me da minha avó. E eu gosto muito da minha avó. É uma excelente pessoa. Havias de gostar de a conhecer. Se quiseres muito, um dia apresento-a. Acho que vocês se iam dar bem. Porque ela também perdeu recentemente o seu telemóvel. Tem uma coisa em comum ali pra trocar uma ideia, né? Legal. Agora imagina a pessoa preocupada com o celular. Ah, vou conhecer essa velha. Cara, sabe o que é mais engraçado? Não é... É que se potencialmente mandou pra 7 mil pessoas, ela pode receber talvez 7 mil respostas. Exato, e não dê tempo dela ler tudo e saber onde tá o celular dela. Mas continuando, a minha avó recuperou o seu telemóvel com o truque que me ensinou quando eu era cachopo. Funciona sempre. Ora ver. Corria o ano de 1991, agosto. Fazia um tempo quente e seco. Os jornais noticiavam um terrível ano para a agricultura e o desespero dos agricultores alentejanos. Não faço ideia. Tá. A minha avó entra em casa cansada de subir a ladeira com um saco de compras. Cansada, mas feliz. A minha avó está sempre muito feliz quando os netos estão por perto. Que bom. No entanto, toda essa felicidade se desvaneceu num ápice quando se deparou com o seu neto favorito, eu, que chorava copiosamente por baixo da mesa da cozinha. Ela chegou-se até mim. Paulo, o que foi? Avó, perdi um boneco da Lego. E eu chorava e soluçava. Calma, já procurastes bem? Já? Disse eu, e limpei as lágrimas da cara. Ele vai aparecer, queres ver? Olha, faz assim, pega num lenço e ata-os às costas de uma cadeira. Assim o boneco vai aparecer no instante, prometo. E eu fiz o que minha avó disse. Não imaginas o meu espanto quando estava eu a brincar no jardim uns minutos mais tarde e BAM! Lá estava o meu boneco na curtição com duas ou três formiguitas. Peguei logo nele, limpei-o e dei-lhe um abraço e nunca mais nos separamos. Não imaginas o quão triste eu andava por ter perdido meu bonequito. No entanto, uma vez expliquei isto a um amigo meu que tinha perdido um hamster. E ele não percebeu como é que se ata um lenço às costas de uma cadeira. Por isso, aqui vai um esquema para te ajudar. Desenhei a minha avó com seu vestido favorito e a fritar-me umas codornizes. Foi meu avô que lhe trouxe da Suazilândia e ela gosta muito desse vestido. E eu gosto muito de codornizes. Será que, é frango? Acho que é galeto, né? É, deve ser. Frango pequeno. Esse truque resulta sempre, por isso digo-te, de nada em resposta ao obrigado. Ou seja, vai dar certo. Que me enviarás não muito tarde. Atenciosamente, Paulo. Mas tem uma observação. Não acho muito bem andares por aí a dizer que, no máximo, o teu telemóvel pode servir como pisa-papéis, ou seja, peso de papel. É que não sei se sabes, mas um bom peso de papel tem de ser fácil de pegar. E o E63 é muito fino para isso. Ah, pode ser também. A honestidade é uma coisa muito bonita, Joana. Ficas desde já avisada que a minha avó não gosta de pessoas mentirosas. Só para que saibas. Isso seria muito mais... Cara, não dá pra saber se isso é verdade. Não, aí que tá. O engraçado disso daí é que ele não tá zoando. A possibilidade de ser real, cara. É. A possibilidade de ser real. Desculpe-me, daí agora é a Vanessa Lima falando, sensacional esse meio. Tem que... Não, é genial. Não, genial. Sinceramente, ela... dá pra fazer um podcast. Um quadro? Só com isso, cara. Só com leitura de. Vamos registrar aí, vamos registrar aí. Anota aí, Douglas. Desculpe o e-mail longo e abraço os lameruxos da Vanessa Lima. Excelente, cara. Abraço. Maravilhoso, maravilhoso. Porque gosta de codornita. E desenhou a avó. Desenhou a avó com o vestido que ela gosta. Imagina esse cara, se ele vai trabalhar numa empresa fazendo manual de instrução. Tudo é a avó dele. A minha avó faz assim. Ai. Então vamos abrir mais um Choro Oscar depois de um e-mail sobre e-mails, cara. Não, isso eu não esperava. Mas é só. Então vamos pegar aqui que fala da pergunta polêmica que mais causou furor anal. Opa! Com 58% dos votos. Caramba! A pergunta polêmica que mais causou furor anal é... Você prefere ir para o futuro e fazer sexo com sua filha e voltar ao passado, fazer sexo com a tua mãe? Essa foi a pergunta que ganhou o Choro Oscar de 2016. Puta, eu ia votar no Jegue Manco, porra. Eu gostaria de dizer que eu não sei se eu dou parabéns. Não, eu não dou parabéns. Porque acho que ele tem um sério problema de retardo. Na verdade, na verdade você tem que dar parabéns pro Chouriço. Porque dementes são os ouvintes que votaram nisso, cara. Não são dementes, cara, porque dá muito furor anal essa pergunta. Pra você ter uma ideia, a pergunta que ganhou em 2015 foi qual o sinônimo de sinônimo. Olha a diferença. Olha a diferença do que foi o Chorume de 2015 pra 2016. Espero que essa crescente seja uma parábola. Tomara. E que já esteja no ápice. Esteja no ápice. Exato. Então, abrindo mais um Choro Oscar aqui, o prêmio de melhor jargão estabelecido. Opa! Os melhores jargões estabelecidos que estavam concorrendo era... Douglas Domiciano Ganso, eu, com minha célebre frase, o objetivo na vida de um homem. Muito bonito, aliás. Obrigado. E conclusivo. Começo, meio e fim, né? Minha melhor dissertação. E com o melhor rima de a nível... Jorge Ben-Jor. Jorge Ben-Jor. Também tínhamos Gabriel Asbar com... Isso me lembra da vez que eu comi um cu. É verdade, ele... Inclusive você falando isso, me lembro. E tínhamos o Wesley Zop com sua famigerada adoração ao perigo, que é adoro periga. Exato. Então eu tenho o prazer de anunciar que com 48% dos votos... Puta que pariu! O objetivo da vida de um homem, na vida de um homem, Wesley Zop e Gabriel Asmar! Parabéns, Douglas! O meu primeiro Choro Oscar! Aê, caralho! Parabéns! Apesar de eu adorar o Periga, eu te dou parabéns! Muito bem, muito obrigado, Wesley. E eu gostaria de te dar parabéns, lembrando que já comi um cu dando parabéns. E foi o meu. Engraçado. Porque que foi isso? Nesse momento. Coincidência. Foi há 10 minutos atrás. Estou emocionado, então esse é o prazer de seguir o Choro Oscar. Entendeu? Cara. Entendeu? Nossa, cara, ele é pesado, porque ninguém deixava segurar a estatueta. Não merecia, ué. Nunca tinha ganhado, é verdade. Não queria segurar. Nossa, que emoção, cara, eu vou até ler mais um e-mail. Coisa que eu nunca fiz nesse podcast. Não, você nunca leu sendo um ganhador de Choro Oscar. Sendo um ganhador de Choro Oscar. Chorume, um podcast que quebra paradigma. Exato. Obrigado. E quebra prateleiras. Obrigado aos ouvintes que sabiam que eu tinha esse objetivo. E sabendo que o objetivo da vida de um homem sempre será o objetivo da vida de um homem. Sinal que é incesto. O e-mail de Thomas Bicalf. O assunto. Thomas o quê? Bicalf. Caramba. O assunto é oi. Ele fala: olá, chorumanos e choruminas, tudo bem com vocês? Eu sou o Thomas Bicalf, sou o host da minha vida e moro na capital mundial das pombas e do cachorro quente, mais conhecida como Osasco. Das pombas e dos cachorros quentes, né? Não, melhor é sou o host da minha vida. Ele vai narrando. Ele vai falando, vida, né? Ele vai narrando. Então agora eu estou indo aí pegar ônibus, mas pra ele mesmo. Pra ele. E pra quem estiver ouvindo. É, sim. Gostaria apenas de deixar uma pergunta polêmica pra vocês escolherem quem deverá responder. Wesley, você está num futuro pós-apocalíptico cheio de zumbis ao seu redor. Os sobreviventes são seu pai, o pai da sua namorada, o Anderson Negão, o Vampeta, o Rex, o Negão da Rola Branca, Beto Jamaica, Chris Angel... O primeiro branco, o aí. O Mago... Bela Gil, Gil Brother e você. Para que você volte ao normal, você terá que currar um e ser currado por outro, formando assim uma dança do maxixe. Lembrando que não poderá ser usado nenhum tipo de entorpecente. Obrigado por esse lixo de podcast e continue sempre assim. Uma merda. Ah, obrigado. Observação, Ganso, pode falar meu sobrenome normal e não como se tivesse engasgado com a rola do Anderson Negão. Seria fácil se eu não tivesse engasgado com a rola do Anderson Negão. Ele fala, abraços enviado do meu iPhone, esse foi o e-mail de Thomas Bicalf. Mas assim não parece que tá engasgado, acho que é o normal. E aí? Qual de nós que vai responder? Porque ele falou que podia ser por qualquer um. Não, então eu respondo. Tudo bem. Eu sou currado por Chris Angel, óbvio. Porque é mágico. Exato, e curro o Chris Angel, porque o cara é mágico, ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pô, isso é genial! Puta campeão! Eu só aceitei essa pra ser currado e currar Chris Angel. E não uma vez cada um, simultâneo. Não, e o Chris Angel vai rostear ainda. Porque lembra que o programa do Chris Angel, ele ficava narrando. Ele que narrava. E quando ele morreu lá, ele fala, então foi aí que eu morri, não sei. Sim. No portão. É, quando é ficado pelas lanças do portão. Sensacional, Chris Angel. Saudades, Chris Angel. Guilherme Oliveira mandou assunto aqui, como aumentar seu pênis em até 10 centímetros. Porra, preste atenção nisso aí. Olá, seus dementes. Mais uma vez eu, Guilherme Oliveira, venho com essa introdução padrão parabenizá-los pelo último episódio e dar a minha singela opinião de merda. A música que eu sugiro para meter, cavalgar a cobra, sondar a estrutura, assimilar o organismo invasor, aprisionar o meliante, desbravar a selva, ou seja lá como vocês queiram chamar, é a música Bonde do Sexo Anal do Chatuba de Mesquita. Chatuba come cu e depois come xereca, arranca cabaço, é o bonde dos careca, máquina de sexo, eu transigo animal. Cara, isso me lembra uma vez que eu comi uma buceta. Que estranho. Ó, campanha Chorou Oscar 2017. Eu a escolhi por sua inigualável sutileza e delicadeza ao falar de exploração de calabouços profundos e sujos. Agora irei relatar um ocorrido do qual a culpa pertence a vocês. Incontáveis vezes o universo já me deu sinais de que eu deveria parar de ouvir o Chorume. Logo de início, assim que comecei a ouvir, o universo já me alertou, me dando uma dor de barriga já contada no meu primeiro e-mail. Recentemente, meu cartão de memória simplesmente morreu assim que terminou de baixar um episódio desse podcast. Ah, foi aquele que a gente deixou com vírus lá. Lembra? É, não vamos falar qual que é. É, deixa aí, ó, deixa o mistério. No último episódio, os sinais começaram assim que eu iniciei o download. Começou por um inexplicável e imparável sangramento nasal no meio da aula enquanto eu usava o Wi-Fi dos professores para baixar este fatídico programa. Assim que terminou a leitura de e-mails, senti como se o Negão da Rola Branca estivesse me currando de dentro para fora. Caramba! Interessante, achei. Cagou na calça, acho. De repente, meu intestino virou um daqueles jogos nos quais os inimigos te atacam em ondas cada vez maiores e mais fortes. Todavia, não eram zumbis ou orcs, mas sim uma enxurrada de merda. A cada porrada que meu esfíncter suportava, todo o meu corpo tremia. Mas felizmente deu pra chegar até em casa. Foi um dia difícil. Puta, chega até em casa, o cara tentou ser herói. Nossa, que tinha o banheiro da escola, pô. Totalizando porra. Quase 10 horas de sofrimento só porque eu quis ouvir o Chorume. Porra, o cara aguentar 10 horas com uma dor de barriga, o cara não. É um herói. É herói, muito herói. Não sei que ele tampou com uma rolha, soldou, toba. Colocou casca de árvore. Alguma coisa ele entupiu ali. Houveram horas em que pensei que viraria um foguete impulsionado por bosta. Algumas vezes pensei que o mundo estava se acabando em merda e o apocalipse estava começando pela minha bunda. Então venho aqui dizer a todos para ouvir os sinais do universo que conspira para que paremos de ouvir esses dementes, para que vocês não precisem sofrer como eu. Para finalizar, vou mudar o script e fazer a pergunta polêmica ao Ganso. Você prefere pizza ou lasanha? Ah, não. Não é possível que essas perguntas é pro Ganso, cara. Eu prefiro lasanha. Mas não pra sempre. Hoje. Como, amanhã não, você pode comer. Sim, como mais pizza. Sim. Mas prefiro lasanha. É? Isso fica uma dica aí, sociedade. E que polêmica. Não. Não sei se a gente vai perder ouvidos com isso que eu tô falando aqui. Talvez. Sei lá, cada coisa que você fala no ar. Acho talvez. Que o rei da pizza nunca mais vai escutar isso. O Rafael Madalão vai parar. Mas ele sai louco. Não, mas ele ficou orgulhoso de você comer mais pizza. Não, na verdade não, agora ele vai virar... Lasanheiro. Ah, tá. O lasanholo, fala. Lasanholo. O senhor A mandou aqui 2 e-mails. Ou senhora. É a senhora da podosfera. Aqui, a senhora da podosfera. Primeiro ele falou: olá, lameruxos lindos. E também olá, Gabriel e Ganso. Obrigado! Segue em anexo a prova de como lhes mando e-mail. Então ele mandou uma foto da caixa de e-mail dele escrevendo um e-mail pra gente. Provando que mandou um e-mail mesmo. Esses caras são geniais, cara. Não, mas você que é um demente. Ele fala assim: vou mandar um e-mail, mas Wesley Zop fala: prove. É verdade. Caras... Seu demente. A culpa é minha mesmo. E ele mandou um outro e-mail aqui falando: feedback festas. Ele fala: seus dementes nunca foram a festas patavira nenhuma. Andaram fazendo o curso do Anderson Negão, ou seja, falando dessas mentiras. E aí foi o e-mail dele, mandou outros abraços aqui, senhor. Gostaria de dizer que eu não trabalho com rifles mágicos, então tudo que eu digo aqui é verdade. Não, eu também. Eu desconfio naquele episódio, tudo foi verdade. Porque eu já vi muita gente mentirosa nessa vida. E quando o cara começa a contar uma história, que ele estava na cama com 5 mulheres nuas, se é mentira... Ele ia falar que tinha comido as 5. Ele ia falar que tinha comido as 5 de uma vez. E que foi inesquecível pra elas. Sim, e ele só lembrou porque uma delas encontrou ele na rua e comentou do dia. Né? porque isso é comum na vida dele, acontece exato. Uma vez por semana. Exato. Mas o cara que fala que ficou com a opção de comê-las e fala que não comeu, só pode ser verdade. Não, esse cara, ele chega a me ofender quando ele fala que ele negou. Com tanta verdade, com tanta exato. Verdade. Próximo e-mail aqui é dele. Homem Bolinho. Homem Bolinho, você tá traduzindo? Tem osso na cabeça, não. Homem Bolinho. Ah, não, não é isso. O Homem Bolinho, ele interage bastante com a gente no Instagram. Ele mandou aqui um e-mail dessa vez. O assunto é brilhante podcast de empreendedorismo. Hello, Mats. Sou um assíduo ouvinte de podcast. E entre um jovem nerd e um Café Brasil... resolvi procurar mais podcast de empreendedorismo. Puta que pariu, para minha cara. Surpresa, encontrei o Chorume. Logo de cara, fiquei encantado, pois me deparei com algo novo. Um podcast de empreendedorismo que não fica na mesmice dos demais. O Chorume inova, mostrando o outro lado, com o depoimento daqueles que fracassaram, que nunca atingirão o sucesso. E por isso, resolvi mandar esse e-mail e relatar a minha própria história de derrota. Tudo começa quando eu e minha esposa resolvemos há 15 anos atrás trocar a brilhante metrópole de São Paulo pela mequetrefe Londres, no Reino Unido. Tudo ia de mal a pior, foram anos trabalhando e estudando nessa cidade arcaica. Vejam vocês, lá eles ainda têm rainha. Irritado com tudo isso, resolvemos esse ano voltar para o nosso belo e garboso Brasil. Mas ao invés de voltarmos para a luxúria da capital paulistana, cometemos o erro de ir para o Nordeste e aí tudo piorou de forma descomunal. Caramba! Viemos parar em Pernambuco, mais precisamente em Porto de Galinhas. um horror de lugar. Não, imagino que nossa, seja. Que derrota. Nossa. Que bosta, hein? Que bosta. Num lugar turístico, meu Deus. Nossa, que só tem gente gostosa. É, vejam vocês, o maior atrativo daqui são as tais piscinas naturais. Não. Deve estar tudo cheio de cloro. Não pensem que é coisa boa, pois ao contrário das piscinas de 1000 litros, as daqui ficam no meio do mar. E a água transparente deixa o lugar muito pior, pois ao contrário das deliciosas praias de Santos, onde você fica tranquilo curtindo as ondas e também as fraldas que vêm. Sim, a garrafa pet. Você tem sorte quando ele é a garrafa de vidro. É. Bolacha do mar. Exato. Pau de negão na cara. Estrela ninja. Exato. Ele fala, então, ao contrário da Praia de Santos, que você fica curtindo as ondas, aqui você vê o tempo todo o fundo do mar. Puta, que triste. E pior, isso, né? Ver os peixes que irritantemente ficam o tempo todo à sua volta. Imagina aqueles peixes tirando sarro da tua cara. Nossa, e aí? E aí, vida boa? É. E aí? E aí, vivendo nessa bosta aqui? Eu sou livre do mar. Você fica preso nas piscinas naturais. Peixes são sarristas mesmo. Mas ainda mais o peixe foi, palhaço, né? Mas você vê que esse aí foi uma zoeira pesada, porque é um peixe espada. Resolvemos também comprar um bug, um lixo inacreditável de veículo, sem ar-condicionado, sem vidros elétricos e vive derrapando nas dunas de areia. Não é sem vidros elétricos, é sem vidro. Além disso, os supermercados daqui estão longe de nos agradar. Ao procurar o setor de refrigerante, não achamos a bebida dos deuses, o Dolly Guaraná. No lugar, achamos coco gelado por R$1. Isso mesmo, R$1 pelo preço, isso deve ser um veneno para a saúde. Nem compra, nem compra. Filho da puta. Tudo desanda mesmo quando compramos um terreno para levantar nossa casa. Que derrota inacreditável. Tudo devidamente registrado na internet com a hashtag MangueCast. Mas entendo que a leitura de e-mail de vocês é apertada e não posso mais tomar esse espaço com um longo e-mail. Ainda mais se é pra contar tantas derrotas na vida. Sim. Não é um podcast depressivo esse aqui, não. Agora fica até chateado. Ainda estamos vivendo e registrando esse projeto no hashtag MangueCast, a qual irei relatar em detalhes em vindouros e-mails. Por enquanto, fica aqui o meu último muito obrigado a toda a equipe do Chorume por tratar o outro lado do empreendedorismo sem as amarras morais da podosfera brasileira e, quiçá, mundial. Um grande abraço a todos e Chorume, esperamos vocês aqui em Portos de Galinhas. Homem Bolinho foi enviado do Nokia tijolão dele. Eu que não vou pra lá, um lugar. Caralho. Deus que me livre. Um lugar desse jeito, talvez hein? Talvez se eu for preso, eu vá pra lá. É. Sei lá. Não, eu só vou se tiver Dolly Guaraná. A coco a R$1? Dá. Que é isso? Já pensou você na praia tomando coco a R$1? Que vida é essa? Não, eu ruim se passa alguém vê. Já pensou, passando e falou, você não tá trabalhando 16 horas por dia não, cara? Você tem que ficar nas piscinas naturais? Como que eu vou ficar falado da minha família? Agora, olha a situação. Você tá na Praia de Santos, comprou um coco ali a R$15. Alguém vai passar valor aí. Valor simbólico. É, alguém vai passar e ver. Você afunda ele no mar, ninguém vê. Ah, sim. Agora ali, com a água transparente. Ah, oh, não escolhe esse coco não, cara. Aí, ó. Aí. Tá de vida boa aí, cara. É, e aí? Aí, ó. Não, e outra, se alguém te ver na Praia de Santos, ele também não quer ser visto por você. Então ninguém vai. Ele vai interagir, não vai olhar direto não do tem, seu olho. Não tem contato visual. Exato. E, não, e depois você pega o bug e vai embora, não tem aderência à estrada que você pega, porque é só duna. Ah, Deus que me livre morar num lugar desse. Muito bem. E agora vamos abrir, então, 3 choromoscas. Opa, bicha não. Não, mas eu não falei bicha. Ah, tá, eu pensei. Então... como o episódio mais nojento. Com 60% dos votos. Caramba, isso daí foi uma paulada na nuca. O episódio mais nojento do Chorume em 2016 foi o episódio 39, Fluidos Corporais, Sólido, Líquido, Gasoso. Quem esperava por essa, cara? 60% dos votos, acho que foi um recorde aqui no Chorume, cara. Acredito que sim. Nossa, que sim, parabéns aí, então, por Gabriel que sugeriu esse tema aí. E também parabéns pro Lombriga que veio... Como convidado barra... Forçado, né, velho? Não, é... Porque a gente, o Lombriga tava em casa, daí era um outro convidado, e eu falei, ô Lombriga, vamos lá, mas só pra só assistir. Pra assistir. Só pra assistir. Daí chegou aqui, o convidado não veio, e ele gravou. E foi bem, cara. Foi muito bem. Tanto que ganhou. Tanto que ganhou pela participação. Parabéns, Lombriga, você é mesmo nojento. Queria dar os parabéns ao Lombriga aqui, que ele passou pra fazer doutorado em Rio Claro, cara. Opa, agora, em sim. breve teremos aqui doutor Lombriga, cara. Aí. Não é Lombriga, não, cara. É. Não vai ser essas verminoses que você põe pra fora aí, não. Então vamos abrir mais um Choromoscar, um prêmio polêmico, o episódio mais sem sentido de 2016. Esse eu acho que não tem nenhum. Lembrando que essa categoria foi criada quando um aluno chegou pra mim e falou que a gente anunciava um tema e falava coisas que não tinha nada a ver, como currada, como boquete, como o que, Gabriel Asmar? Como você! Obrigado. Não, é que eu como você. Ah, não, entendi. Então... Mas gostaria de lembrar que o podcast é nosso, a gente fala sobre o que a gente quiser. Exato. É verdade, velho. Então, com uma disputa acirradíssima, ganhando com 13% dos votos. Olha lá! O vencedor é o episódio 63, Sobrenatural! Aê! Mas sem sentido! O episódio mais sem sentido, talvez porque os mequetrefes não vieram com histórias sobrenaturais não, aqui. É, por causa do negão, principalmente. E a história sobrenatural dele é colocar uma bola pra fora. Eu tenho que dar razão aos ouvintes, né? Quem deu a ideia do tema foi ele. Exato. Quando ele falou, não, eu perguntei ao negão, você vai substituir o Gabriel, você quer dar ideia do tema? Daí ele falou, por que a gente não fala sobre coisas sobrenaturais? Ele falou, puta, legal pra caramba, não, né? Aquilo explodiu minha cabeça, cara, porque eu falei, porra, aqueles acontecimentos sobrenaturais, e minha TV ligada, cara, e minha bebê virando no berço, que porra é essa, amigão? Muito bem, e aqui agora como episódio mais instrutivo, vamos abrir o prêmio, Wesley Zop. Eu acho que esse aí ganhou com 3% dos votos, porque todos são. Saindo vitoriosamente daqui como o episódio mais instrutivo, onde as pessoas aí conseguiram agigantar a sua cultura ouvindo o Chorume, obviamente, com 37,5% dos votos. O Manual do Jovem Caminhoneiro! Aê! Parabéns ao Pino! Parabéns ao Pino, que é realmente fez pesquisa de campo aí, 25 anos, não tem pelo no peito. É, mas chama Ricardo. Mas aí tá fazendo a sua parte aí. Como um chapeiro. Tentando chegar à boleia, Porque o que não é, o que é a vida, se não a nossa tentativa de chegar à boleia, né, Wesley Zop? Isso é verdade, tanto como motorista como boleia. Exato. E provando mais uma vez que os nossos manuais são um serviço público ao cidadão brasileiro. Cara, eu fico orgulhoso. Eu também. De fazer parte de um podcast tão instrutivo. E então vamos para a nossa última parte de leitura de e-mails aqui. Está acabando, ouvinte. Alexandre Santos manda o assunto. Olá, gostaria de agradecerem a vocês por fazerem o pior podcast de todos. Obrigado. Me chamo Alexandre, um adolescente da cidade de Indaiatuba, perto de Americana. E no final do ano sempre fico muito cansado, pois sou vestibulando e os últimos meses do ano são de fuder. Mas conheci o podcast Chorume e gargalhei como nunca antes ouvindo podcasts. É, a gente é mais engraçado que o Café Brasil aí, parece. É, parece que sim. Chupa, Café Brasil! Chupa, GVCast. Sou um novo ouvinte, e aí vai minha pergunta polêmica para o sobrenome de marca de cueca, Wesley Zorba. Se você tivesse preso em uma ilha com sua mãe e sua namorada e as duas fossem transformadas em cachorros, e você tivesse que penetrar o orifício anal de um dos animais para sair de lá e levar ambas com você, qual você escolheria? PS, a sua namorada seria um cachorro que parece um rato de esgoto. E sua mãe seria um cachorro parecido com uma paniquete. Mas cachorros, ambos... Mas são cachorros. Tá, bizarro. Tá, eu vou escolher o rato de esgoto, porque eu nunca comi um rato de esgoto. Wesley Zorba. Já comeu uma paniquete. Wesley Zorba. Não, não, um cachorro. Você nunca comeu um rato de esgoto, Wesley Zorba. Estamos falando esse dia sexual. É, sim, sim. Tá, eu já comi, mas eu gostei e quero de novo, vai. Não dá pra esconder nada de vocês aqui, cara. Próximo e-mail, Gustavo Batalha. Assunto primeiro e-mail. Gustavo Batalha? Sim. Nome chique. Olá, Chorumentos, tudo bem? Tudo. Eu sou o Gustavo Batalha de Curitiba, Paraná, host e editor de porra nenhuma. Ah. Conheci o Chorume pelo Anticast no dia do podcast e obrigado, Febrino, por isso. Apesar obrigado. Que não foi o Febrino que falou de nós. Ele nem Anticast. É do Anticast. mas obrigado, Febrino. Pela oportunidade. Aonde foi recomendado... O episódio sobre o aclamado best-seller Manual do Jovem Cadeieiro. O episódio mais injustiçado no Choro Moscar. Depois dele foi escutar o episódio As Vezes em que Fui Cusão. Talvez por me identificar com o assunto. Estava ouvindo esse episódio quando um colega de trabalho me chama a atenção falando que eu não estava rindo, estava gritando. E daí eu vi que estava viciado nesse lixo. Depois disso, comecei a maratona a partir do primeiro episódio. Sim, eu sei, eu sou demente. E agora, após escutar o show do Chorumilhão na semana do lançamento, me senti na obrigação de enviar esse e-mail para que esse maravilhoso podcast de leitura de e-mails tenha conteúdo. Sim, eles que vão alimentando aqui o conteúdo. Eles que dão podcast. O conteúdo. Quero fazer uma pergunta polêmica para todos os participantes que trabalhem com informática. Tenham um carro chamado de Indomável e tenham estado no Egito Antigo. Wesley Zop. Você prefere casar com a Regina Casé, onde teria que ter sexo, você comendo ela, depois ela te comendo todo dia, ou casar com Kleber Bambam, aonde o sexo não é obrigatório, mas também não é proibido. Para os outros, vou mandar outra pergunta, para o Wesley não se sentir prejudicado. Mas eu já respondo essa? Já responde essa. Ah, sexo todo dia, né? Não, com a Regina Casé, pô, eu comeria a Regina Casé facilmente. Claro. Nossa, ainda mais quando ela era nova ainda, porra. Não, hoje mesmo. Não. Não esquenta. Hoje mesmo de novo. Sim. Essa foi fácil. Agora aí, ele fala que é pra nós dois, mas acho que só pra Gabriel Asbar aí. Você prefere fazer homenagem uma vez por semana com duas famosas? Ou uma top model te chupando todo dia pela manhã? Mas puta que pariu! Que pergunta polêmica! Acho que eu fico com a top model, porque eu não sou desse cara de ficar fazendo sexo com famosos. Eu como quieto. Então. Ah, depois ela vai espalhar aí. Você não é o cara que recebe boquete e vomita também. É, exato. Você não é desses. Mais uma dúvida. Será que a ex de Wesley Zop terminou com ele devido aos vários casos de troca de e-mails acontecendo com ela? É possível. Estranhamente. Provavelmente, porque causa certa demência na pessoa que claro. Vai trocando de mente. E daí ela uma hora acordou falando, por que eu tô sendo amaldiçoado de estar com esse filho da puta? Se eu largar, será que vai dar certo? Toda hora tem que comer o cu dele pra voltar no meu cu. Exato. Eu nunca tenho sexo nesse caralho. Só eu como o cu desse filho da puta. Tem que comer ele. Ele nunca quer comer aquela velha da mãe dele. Só eu que tomo aqui. Só eu que sou obrigado a comer ele aqui. Mesmo quando eu não tô com a mente trocada. Porque daí já acostumou. Ele vai que você tá com a mente trocada. Ele, não, não tô, não. Vai que a gente não é melhor cantar. Eu ser passivo, é melhor. Vocês sabem o que vocês são, né? Os filhos das putas. Agradeço a vocês por todas as risadas, alegrias e até os momentos de vergonha. Continue com essa merda de podcast, Gustavo Batalha foi enviado no meu telefone fixo esse meio. Gustavo Duran. Ou Gustavo Durão, que é, pô, cara. É... Ou ele fazia parte daquele grupo de emo da década de 80, que era o Duran Duran. Sim. Pode ser. Gustavo Duran, 31 anos, São Paulo, São Paulo. Salve, galera do Chorume, tudo certo? Sou ouvinte de vocês há pouco tempo e estou adorando o podcast de vocês. Estou lhe enviando esse e-mail, pois adorei demais o episódio Traumas de Infância, pois me identifiquei bastante com coisas que vocês falaram. Nossa, um dos primeiros episódios aí. Sim. O segundo episódio. O segundo episódio? Sim. Então, minha avó aprontou várias coisas comigo e realmente tem coisas que traumatizam. Uma das coisas que passei foi na sétima série e acredito que esse tenha sido um dos piores. Ninguém teve uma sétima série normal, né, cara? Não teve, não. Bom, pra resumir, estava usando um brinco de pressão na escola e minha avó descobriu. Aquele brinco que não fura a orelha, ele só prende. Só aperta a orelha. Isso. Foi até a escola no dia seguinte e na frente de todos os meus amigos dentro da sala de aula, falou que eu não gostava de usar toalha de banho rosa porque é de mulher, lençol de cama rosa porque é de mulher e estava usando o brinco. Com isso, a dona Francisca, minha amada vozinha, tira um vestido da bolsa e fala que eu deveria usar, pois quem usa brinco é mulher. Agora imagina sua avó falando isso na frente da sala pra você, cara. Parabéns, dona Francisca. A zoeira foi tão foda que ninguém da escola tirou sarro. Esse é um problema, bicho. Você percebe que quando fica aquele silêncio... Tipo assim, ô... Tipo um respeito ao cerimonial, ao velório, né? Todo mundo quieto. Ninguém zoa a morte. Exato, todo mundo quieto ali. E a professora teve que pedir pra ela parar. Caramba! Cacete! Imagina a professora... Quando já tava dando tapa na cara do Gustavo. Mano, pá, mano. Vou tirar esse brinco na tapada. Né? É uma verruga, mano. Isso aqui é uma verruga. Isso aí é meu olho. Essa foi uma das que eu passei. Adoraria um dia participar do podcast de vocês. Se isso for possível, eu ficaria feliz. É possível. Forte abraços e parabéns pelo podcast. Desculpe pelo e-mail longo. Igual Wesley, não sabe o que é longo. É verdade. Foi enviado do iPhone dele esse e-mail. Pra todo ouvinte, pra quem ouve o Chorume e quiser participar, a gente está no interior de São Paulo, em Americana, uma cidade muito próxima a Campinas. Estamos a quantos quilômetros de Campinas, Wesley? 32 quilômetros de Campinas. A gente grava ainda presencialmente aqui no estúdio do Arnaldo, Chorume One, que... Sim. O Kilton batizou aqui de Chorume One. Então, aquele que tiver interesse... Mas porque mijou no canto do estúdio, filha da puta. Comer gêmea não come, mas mijar no canto do estúdio dos outros... Roubar meu papelão da sorte, rouba, né, filha da puta? Meu papelão de geladeira, mas tudo bem. Se você tiver interesse, a gente já teve alguns ouvintes que vieram participar aqui, Wesley Simonato, abraço. Sim. Pra Wesley Simonato, outros ouvintes aí. Quem tiver interesse para 2017, manda um e-mail pro Chorume, entra em contato pelas redes sociais que a gente marca aí e vem participar, tranquilo. Pronto. Ah, o Chorume é de todos. Tranquila. O último e-mail aqui. Julici Tocacello, acho. Julici Tocacello. Ou é Julissai, mas acho que é Julici. Tudo bem. Ela fala assunto, músicas para meter, mamar e dar aquela reboladinha. Opa! Eu gostei. O episódio para 2017, né? Sim. É o 2, né? O 2 foi a reboladinha. Chorumosos, sou o Julici Tocacello, 24 anos, Fortaleza, Ceará. Temos bastante ouvinte de Fortaleza aí. Verdade. Conheci vocês por conta do dia do podcast, quando o rapaz lá falou de um podcast com o nome Chorume. Isso me chamou a atenção. Não sei se vocês sabem, mas o chorume orgânico, usado nas proporções corretas, é um ótimo fertilizante para plantas. E eu usava isso no laboratório que estagiava. Caramba, hein? Ó, somos úteis. Não, mas o orgânico, né? É, não, ela grava, coloca dentro de uma carne de porco, depois joga nas plantas. Mas ela coloca o que dentro da carne o de porco? O pendrive. Ah, poderia ser uma fita também. Pode ser uma fita. Esse foi o primeiro motivo para começar a escutar vocês. O segundo motivo foi a risada do Douglas. Minha risada? A sua risada? Normalmente é a risada que... O Gabriel é a estridente. Mas tudo bem. Ela fala, vou explicar. Na quinta série eu andava com três meninos. Thiago, Igor e Jansen. Jansen. E a gente sempre... E Jansen. O pai ou a mãe dele era muito fã de Pokémon, né? Do nome de Pokémon. Porque... E a gente sempre falava putaria e a risada do Thiago parecia muito com alguém com catarro na garganta. É, pode ser. Hoje em dia, acho que não era catarro, era gala na garganta. Porque me contaram... Ah, claro, claro. Que você fica meio com pigarro quando engole gala. Mas foi uma amiga que me disse. Claro, claro. Não ela. Não, não que ela não, saiba da experiência é claro. Própria. Porque ela já gargarejou Coca-Cola e saiu. Exato. Normalmente as freiras contam isso para as pessoas. É. Enfim, ao escutar a risada do Douglas, que é igual a do Thiago, lembrei dos meninos e foi uma boa lembrança. Tá vendo como a gente conquista... ouvintes no... Onde menos se espera. Em detalhes, em detalhes. Isso significa que o Douglas mama um de vocês antes de gravar? Não, não. Um não. Mamos dois. Mamos dois, porque senão não pode ter ciúmes aqui. Não, não pode ter ciúmes e outra. É uma preparação de voz, não tem nada sexual. É, exato. Né? E ele tem toque também. E outra. É, tem que ser. E outra, eu perco 30 segundinhos ali, nenhum dos dois vomita e a gente grava super bem. Pronto, é. Vamos à história envolvendo músicas. Quando tive meu primeiro namorado, o Júnior, eu era virgem e ele também. Ele sempre vinha com aquele papo para querer me comer, mas eu não queria. Terminamos depois de 3 meses de namoro. Passado um tempo, comecei a namorar outra pessoa e descobrir com ele como a vida é boa. Perdi le cabacê. Caô! Terminamos depois de uns 10 meses. Mas perdeu o cabaço, já tá bom. Depois de um tempo, voltei a conversar com o Júnior no final do MSN. Conversa vai, conversa vem. E contei que eu não era mais virgem. Mas ele me disse que ainda era. Caramba. Eu muito naturalmente falei, pois vamos marcar de eu ir na sua casa e tirar sua virgindade. Caramba. Pô. Que solícito. Pô, eu gostei. O mundo precisa de pessoas assim, cara. Eu também acho. O mundo seria bem melhor. Não, cara, pô, todo mundo vive bem, eu vou aí e a gente acaba com por isso. Por isso eu digo, Júnior, esperamos você pra gente tirar sua virgindade não. Se é que ela não já tirou. É, exato. É. Ele não acreditava e ficou bastante empolgado com a ideia. Não só ele, né? Eu já tô com o pau na mão aqui. Combinamos o dia e lá fui eu pra casa dele. Cheguei e ele estava bastante ansioso. Conversamos um pouco na sala. Depois fomos para o quarto. Eu já tô batendo uma aqui. Chegando lá, ele me liga o som e coloca um CD que ele tinha feito com músicas para aquele momento especial. Foda, cara romântico. Começou os amassos, beijos apenas. Tá, tinha umas mãos também. Ela confessa. Ela não vai mentir aqui. É, porque né? Ninguém fica com as mãos pra trás aqui, ó. É tipo torta na cara, né? Exato. É. Aquele equilíbrio de laranja na testa. É, não, ninguém faz isso. Mas aquelas músicas não estavam legais pra mim. Eu não estava ficando com vontade de fazer coisas com as músicas. Não é igual o cara que trepa ao som de Padre Marcelo Rossi. Mas estava com vergonha de quebrar o clima do rapaz. Nada quebraria o clima do rapaz. Só que se eu não falasse nada, eu não ia querer fazer nada. Então parei o beijo e falei delicadamente. Desliga essas bosta que eu não tô ficando no clima. Ele é bem delicado. Exato. Ele ficou meio chateado, mas desligou o som. E depois disso, tudo fluiu muito bem e tirei a virgindade do rapaz. Puta, parabéns, parabéns. Não, ele não deve ter ficado tão chateado por causa do som. Assim. Não, não. Eu falei, nada quebraria o clima desse rapaz. Hein? Não consigo lembrar quais eram as músicas e os cantores, mas foi super broxante as que ele escolheu. Se for pra escutar algo transando, que seja um Kiss, um Deep Purple e um 07... Que aí sim fica gostoso. Oh, fica a dica aí. Leandro Lopes é contra Kiss, viu? Ele não... não, é porque ele sai muito com puta, né? Pergunta polêmica para o sobrinho da tia Carmen. Você prefere ter suas bolas amaciadas, pôr um martelinho de amaciar carne por 30 minutos seguidos. Ai, cara! Encolheu, meu, sabe lá dentro? Os ouvintes não viram como que um sorriso se transforma em lágrimas. Exato. Como é que vocês ouviram? A transformação da boca dele quebrou todos os dentes dele. É. Se contorceu, apertou. Não pode contorcer tão rápido. É. Ou ser currado por um leão modificado. O seu pinto é do tamanho de um jumento. Não do tamanho de um jumento, mas do tamanho de um jumento. Tudo bem. Durante 3 horas sem parar. Lembrando que o pinto do leão tem espinhos. E sua parede interna anal será esfolada nessas 3 horas. Certo. Grande abraço por trás em vocês e continuem com esse fedido podcast. Tem uma discrepância nessa pergunta polêmica, porque ela não é polêmica. É claro que eu escolho ser currado pelo leão. Pô, eu vou querer ter minha bola martelada. Porra, não por tem? Por 30 minutos o cara... Não, uma martelada não, mas, eu morri. Mas não, tá, não é martelada, é amaciada. É. Não, mas tá bom, mas por um martelo... É. Não dá certo. E outra? Outra discrepância, ela falou, por um sobrinho da minha tia Carmen. Eu tenho primos, cara. Não precisa ser eu responder isso aqui, não. Isso é verdade. Então, esse foi o nosso último e-mail de 2017. Eu acho que lemos tudo que nos mandaram aqui. E agora vamos para a abertura dos últimos sacos de lixo com os prêmios mais aclamados do Choromosca. Então, na disputa de episódio mais engraçado de 2016, com 23% dos votos... Foi acirrado. O episódio mais engraçado, segundo os ouvintes, foi... Episódio 60, o Apocalipse Mendigo! Aê! Adoro o perigo! Comi um com uma vez! Muito bem, um episódio aí que foi diferente. Foi episódio excelente. Jogamos RPG, Gabriel Asbar se destacando aí. Como Gambiarrel Asbar. Parabéns aí a todos os envolvidos da podosfera mundial que contribuíram aí. Muito bem, e agora aquele prêmio que promete estabelecer aí o melhor integrante do Chorume 2016. Wesley Zop, sim. Indicado pelo episódio Os Maiores Desafios do Mundo. Boa! Gabriel Asbar, indicado pelo episódio 51, Puta Gambiarra! E Douglas Ganso, indicado pelo episódio 60, O Apocalipse Mendigo. Então, abrindo aqui o último Choromoscar de 2016. O Choromoscar de melhor integrante do Chorume, com 48% dos votos. Puta, outra paulada. Wesley Zop! O bicampeão como melhor integrante do Chorume. É impossível ganhar desse rapaz. E pra comemoração, o seu urro. Ah, Beto Jamaica! É impossível, esse rapaz voa abaixo. Pela segunda vez consecutiva, esse cara ganha aí o Choromoscar de melhor integrante do Chorume. Parabéns, Wesley Zop. Obrigado, continua, gente. Continua aí tendo a sua estrela aí, brilhando aí como um dos maiores ganhadores de Choromoscar do mundo. É, tá impossível, Gabriel. Tá. A gente se esforça, você faz as melhores piadas estilo Ari Toledo. Sim. Eu coloco jargões, mas o Wesley Zop aí... É insuperável. Porque a estrela dele brilha, né? Porque quem tem o cu lustrado brilha mesmo. Exato, o asterisco dele brilha. Não, mas agora é estrela porque eu perdi umas pregas. Não é mais asterisco. Deu uma brida no asterisco. Então esse foi o vitorioso discurso aí, pega seu Choro Mosca e faz o discurso, cara. Só tenho a agradecer aí aos ouvintes, aos e-mails que sempre mandam aí com perguntas polêmicas. Ainda mais agora que estão abrangendo perguntas polêmicas para vocês dois também. Eu agradeço a isso aí. Muito obrigado, gente. 2017, estamos aí para tentar agradá-los novamente. Então você vai em busca do terceiro Choro Mosca de melhor integrante. O tri é uma coisa muito... É uma utopia, né? Mas... A tríplice coroa, você quer? Mas, tamo aí. Muito bem. Então vamos aí passar para a nossa despedida de 2016. Gabriel Asbar, queria que você fizesse sua despedida anual e anal também. E anunciasse as nossas redes sociais para os ouvintes. Eu queria dizer tchau pro meu cu, essa é a minha despedida anal. Porque eu apostei com a Wesley Zop que eu ganharia. Mas é óbvio que eu sabia que ele ia ganhar, eu só queria dar uma desculpa pro meu teto cu. Porque eu não adoro periga, mas... Queria agradecer por esse ano que foi vasto de episódios, vasto de risadas, que eu quase morri ao vivo num episódio. Que eu tive a oportunidade de suar litros de chorume aqui nesse estúdio, que o Chorume One está sempre acalorando o coração desses chorumers. Queria agradecer ao meu pai e à minha mãe que nunca ouviram um episódio. Que por isso. Te respeitam, né? Por isso permitem que eu more na casa dele. E queria dizer que você, ouvinte, que gosta do Chorume, que indica pra todo mundo, acompanha a gente, continua acompanhando e indicando no Facebook e no Instagram, que é Lixo do Lixo, e no Twitter, que é o @NectaDoLixo. Queria agradecer ao Febrino. É com você, Zop. Quero também agradecer aos ouvintes aí, aos que eles fizeram pra gente esse ano, que foi além de ouvir, interagir com a gente por e-mails e comentários, também criaram um grupo no Telegram, fizeram Chorume pra Dementes, fizeram uma sala no Gartic com o nome de Chorume, cara, com todos os temas que a gente já fez aqui, você desenha lá, porra. Cara, eu só tenho a agradecer aos ouvintes e tudo bem que grande parte dos ouvintes nossos também são podcasters e isso faz com que eles às vezes indicam a gente no podcast deles, que é sensacional. Que o meu agradecimento maior é ao Febrino por ele ter inventado o podcast e os microfones. Muito bem, Wesley Zop. Você não vai falar os contatos aí? Ah, os outros contatos, por favor. Tem o nosso e-mail, que é onde a gente faz essa breve leitura, que é o autocríticas@chorume.com.br, Chorume com X. Temos o grupo do Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Temos o WhatsApp, que é o DDD19 994955485. Muito isso bem, aí. Então queria agradecer a vocês dois aí por estarem nesse 2016 de forma implacável. Cada um à sua maneira aqui, cumprindo o seu lugar nessa imensa boleia que é a vida. Chorei agora. Eu fiquei emocionado. Vocês são lindos, vocês aqui, eu acho que lembra todo mundo o verdadeiro significado de amizade. Vocês são meus amigos e eu amo vocês. Obrigado. Também amo vocês dois. Eu também amo você, Gus. A minha vida é essa, cara. Eu amo sem ser amado. E você também, Cone. Então eu queria agradecer ao ouvinte que contribuiu para o crescimento aí do nosso podcast, para nossos amigos podcasters aí também, que sempre tem falado da gente. E dia 22 de janeiro a gente volta com os episódios regulares. Mas, nos domingos aí das férias, todo domingo a gente vai lançar um episódio curto chamado de Churumelas. Então, obrigado, ouvinte. Boas férias, boas festas. Espero que nesse 2016 que a gente tenha agradado vocês. Até o próximo Chorume, que vai ser uma chorumela. Mas até dia 22 com nossos episódios regulares. Um bom final de ano pra vocês. Tchau!